energia, você não fica a pé. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Aplicativo Energia 97 FM. Yeah! Para iOS e Android. Eu quero! Baixe já. De ator são muitas e uma só. No começo do dia, você interpreta o motorista de uma van escolar. Vamos lá, criançada, todo mundo junto, hein? Ninguém corre. Volta aqui, menino. A Tati tem que filmar uma cena fugindo de uma explosão. Corre! Vai explodir! E à noite tem um papel que eu, Murilo Rosa, mais gosto de interpretar em casa, que é o de paizão. Quem quer brincar do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Right now, more non-stop music. Energia 97. Direito ano de estádio 97, que alegria! Ô Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo eu vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sorriu. 97. O estádio é bom barato. Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Opa, que legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Olá, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece torcida reunida. Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar o Estádio 97, amigos. Olá. Boa noite. Ô, Domênico, vamos fazer uma constatação aqui, tá ok? Jair Bolsonaro. Ó, deputado. Boa noite a todos aí, menos ao Mota. Por que menos ao Mota? Mas é uma questão aí, um conceito meu de vida, tá ok? O Bar, nosso querido produtor, né? Inclusive é um dos meus fãs. Obrigado. Mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Elia. Ele vai pra Barcelona lá assistir a GP, bacana, e ele vai deixar a borboleta sem pescoço aqui. Nossa. Não fala assim. Cuidando da produção. Não fala assim. Opa, isso pescoço. Aqui vai dar merda no ar. Meu Deus. O Bar tentou ensinar ele ali era verdade. Só apertar start de um cronômetro, ele não conseguiu fazer. Você imagina o resto? Vai ser um caos semana que vem aqui. Deixar ele tomando conta de duas tartarugas, uma foge pra ficar grávida. É isso, se defenda, Mota, você tem o seu direito. Eu vou discutir com um idiota. Ah, não dá, né, velho? O idiota sempre você deixa ele falar. Deixa ele falar. Idiota. Ah, é assim? Ah, fala pra caramba. Aí ele gosta de Dodô, aparecer. Oi. Hoje, oi. Por favor, me chama de lobo mau, porque eu vou comer a vovozinha, hein? Vai comer a vovozinha? Não vai nada, sai pra lá. Ô, oh, vovó, que é isso? Mas, seu Bento! Beleza aí, Domênico. Tudo bem, seu Bento? Tudo bem? Tudo tranquilo? O Bento não tá bom hoje, não, hein? RG, desliga o celular! Pelo amor então, de Deus! Vamos, senhoras e senhores, vamos chamada agora da Bahia. A escalação do time. Do meu lado direito, seu Bento! Sou eu. Muito bem, seu Bento. Bento. Jogando um pouco mais no lado direito, ele... Ale! Olá! Boa, Ale! Centralizado pelo meio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aleluia! Aleluia! Esquerdo, RG, número 2. Deixa eu apresentar as pessoas. Bora, Domênico! E do lado, não totalmente do lado esquerdo, mas do meu lado esquerdo, né? Motelho! Eu! Obrigado. Esse é o Bentô. Meu, ô, eu já tô aqui. Time escalado, faltam alguns, mas, eu, mas meu, tá chegando. Meu, você não chegou ainda. Que preguiça, amigo. Meu, eu falei, eu vou entrar umas 7h15, que é a hora que o Jorge Benjor ouve. Mas, ô, Benjinha, deixa eu te perguntar agora. Tá muito trânsito pra você chegar aqui hoje, não? Meu, a Boim, meu, não dá. Falei, Rê, vai tirando o carro aí umas 4. E aí tem trânsito, tá? Meu, que trânsito, amigo. Tá, meu, oba. Oi. Peraí, motinho. Tá tendo protesto na Paulista? Não. Meu, tá tudo parado. É em Curitiba amanhã. Amigo, tá tudo parado, Dodô. Tudo parado, né? Meu, vem aqui, ó. Ó, o Jorge... Jorge, olha aqui. Jorge Benjor. Olha no celular. Olha aqui no celular. Mas não consigo ver, você não deixa parado. Não, depois eu mostro. Ah. Ele acabou de mandar um emoticon de microfone. Ah, é? Meu. Ai, meu Deus do céu. Ele vai te matar. Vai. Seu Beto, e aí, hein? Ah, tá acabando lá. Opa, vamos girar o placar. Tá acabando, acho que acabou. Terminando. Essa foi boa, hein? Tá acabando, acho que acabou. Em Juve. É, 2x1 pra Juve, jogo de Já era, né? 2x0. Já é. Tá passando lá, o que tá acontecendo aí? Acabou o jogo? Não, não acabou, não. Tá lá, gol de Mandzukic e Daniel Alves, uma parlada fora da área. Mbappé fez o gol do Mônaco. Tá indo pra finar a Juve, certo? Juve na final, né? Isso aí. É, só tá acertando, hein? Você falou aqui, lá, né? Eu falei, todo mundo vai ter que... Eu quero ver quem vai dar palmatória quando eu falar aqui. Vai me engolir, fala. Eu engulo. Tá acelerado. O que foi que o senhor falou? Repita o que o senhor falou. Eu falei, eu engulo. Eu falei não, isso, não fala aí. Eu falei há um mês e meio. Vai, ele aí, ó, chegou. Tá aí, ó. Benjinha chegou. Chegou. Esse daí é aquele cabo que os caras... É o do Vieira, que ele vem de uma semana, quebra... Quebra da outra, tá. É bom os produtos do Vieira? É bom quando termina o jogo, amigo! Ah, Daniel! Terminou, 2x1, seu Bertê. Terminou nesse instante aí, tá? Terminou. 2x1. Não, o que eu falei aqui um mês atrás... Falei que a final do Mundial ia ser a final de 51, Palmeiras e Juventus. Eu falei um mês atrás. Você falou. Falei um mês atrás. Então tá bom. Entendeu? Ah, me dá os números da Loto aí. Ó, agora então. O senhor será o mesmo desfecho? Você acha que é possível? Mesmo desfecho de 51 ou não? Sim, lógico. Então tá bom. Vamos lá. Vamos ao São Paulo. Vamos. Nossa, então, Zica. Ô, Zica, velho. Vamos, São Paulo. Olha, primeiro, 5 mil ingressos vendidos para a partida de quinta-feira. Ninguém vai, 45. Quantos ingressos? 5 mil. Temos um bom público aqui, então. Nada, né? Os caras não estão nem aí pro jogo. Tá errado, torcedor de São Paulo. Eu entendo também. Deixa eu falar agora pra você. Acabou o Paulista, não tem Copa do Brasil, tem uma Sul-Americana. É hora de ir, cara. Lógico. Apoia, é o que tem, vai lá. Mas sabe o que é, Benji? Os caras acham que o adversário é muito fácil e o São Paulo vai passar de qualquer jeito. Então, não é assim, não, né? Não, só ir na boa sempre é fácil. Vai lá torcer, pô. Quantos dias o São Paulo não joga? 2 semanas já? Já. Pô, mas, 15 dias. Mas... Pô, uma semana legal, quinta-feira horário, tá bom. Horário bacana, é no Morumbi. Mas por que os caras não vão? Não sei, Benji. Ô, Mota. Pô, torcer no São Paulo também quer o quê? É, o Cristiano Ronaldo e o Messi pra ir no jogo? Ah, verdade. Verdade. Também não entendo isso. Porque quantos ingressos no menino? 5 mil, cara. Só? 5 mil. Pô, é um jogo que vale uma classificação pra próxima fase. Né? Muita gente falando, ai, que saudade de ver o São Paulo jogando. Chega então a hora que tem jogo... Espera um pouquinho só. Eu não entendi uma parte. O Mota entende que o Benja tá falando, mas você vai no jogo, Mota? Nossa, não, trabalhando. Não vai deitar, hein? Olha, você tá aí também pra falar que é papai. A última vez que você foi num jogo, Ale? Até só pra saber. O Loro José fala. Não, Ale, só pra saber. Qual a última vez que você foi num jogo? Você vai fazer a produção. Qual a última vez que você viu um jogo em loco? Ah, eu vi vários. Ah, você vê as peladas, né? Você vai nas peladas. Que isso, tá falando aí, pelado. Não, o torcedor tem que ir. Ele não, só vai. Só Márcio Imperato. Eu já fui mais em jogo que você, garanto. Dá um negócio aqui pra vocês. Ó, a zica do São Paulo... Não, cara, isso que eu falar, não, tá certo. Faz 15, de 2 semanas o São Paulo não joga. Tem um jogo. É, não é Libertadores? Não é. É uma Sul-Americana. Que esse ano a Sul-Americana tá bem mais legal que era dos outros anos. É um torneio internacional. É um jogo que vale uma classificação. Pro São Paulo, é um jogo que vale classificação. Vai lá, porra. É que os caras acham que vai ser um jogo fácil, o São Paulo vai ganhar a falta. Ah, vai nessa que é fácil, vai nessa. Mas já deitou no Mota, né? Ô, Mota. Puta, a zica tá brava lá. Tá brava, velho. O jogador Morato, atacante, chegou agora. Praticamente nem pode falar que jogou ainda. Ele jogou treino contra o OS. Tem um problema no joelho, ele pode ficar 6 meses fora. Pô, 6 a 7 meses. É, de 6 a 7 meses, jogador que veio... Ferrou o joelho, ferrou o menisco, ferrou... Pô, tá difícil o atacante, já não tem lá, né? Então, o mais louco é isso, né, velho? O cara chegou, nem jogou e já se ferra. É impressionante essa zica do São Paulo. Que isso? Sono bem, né? Quando, e o São Paulo tá... hoje. Conclui aí, bota. Pede uma porção de travesseiro pro beijo, nossa, por favor. Tá lá deitando aí. Eu não perguntei nada pra você. Ui, não, mas eu também. Não me referi ao senhor. Você, eu não me referi. Só pedi uma porção. Você entendeu? Duque, olha pra mim. Opa. É nóis. Ô, Benja, você que é o cara da informação aí. O cara do furo. É, o cara que tem furo. O cara que tem furo. Deu furo, foi. Hoje começou a aparecer pipocar aí que o São Paulo tá trazendo meia. Você sabe quem é? Galopo, né? Não, não é meia. Seu Ganso. É zaga? Não sei. A única coisa que eu sei é que o Palmeiras entrou na briga pra trazer Everton Ribeiro agora no meio do ano. Que tava indo pro Flamengo, não é? Não tava certo aí, pro Flamengo? Aí uma coisa do Palmeiras mudou, o Palmeiras vai entrar na briga aí, vai fazer uma proposta pra trazer ele. Agora do São Paulo, não sei, o São Paulo tentou também. Então, diz que é um meia, o São Paulo tá atrás de um meia. É muito caro o Everton Ribeiro ou não? O São Paulo tinha tentado o Everton Ribeiro. Pra nós não tem esse problema. Será que tá no palco? Não sei, a informação que eu tive. A informação que eu tive hoje é que o Palmeiras iria entrar na briga pelo Everton Ribeiro. O Alexandre Moita é padrinho, não é? Do casamento. Alexandre? É. Ah, então, me falaram que o São Paulo. Ele gosta dele. Ele gosta dele, hein? E vai ser um puta jogador. Isso é jogador. Seu Ganso. O Ganso não volta. Vamos lá. O Ganso não dá. Vamos lá, senhor. O problema do São Paulo é trazer um meia. O São Paulo tem que trazer. Um zagueiro. Trazer pra zaga. Um lateral. Tem que trazer bastante. Você trazer uns 4 caras, pelo menos 4. Não, pra reserva, não tem, velho. Não, machucar um. Não, não é pra reserva, não. Acho que joga, hein? O São Paulo precisa de cara pra jogar. Não, não, o São Paulo precisa trazer jogador pra ser titular, né? Porque o Breno tá indo embora. Precisa jogar. O Breno nem jogou. O Breno nem conta. Mas ele vai embora. Mas não, o São Paulo precisa. Eu concordo com o Breno. Esse Bufarini é ruim demais. É ruim. O Breno vai pro Botafogo, né? Isso. O Breno vai pro Botafogo. O Neilton tá piada pro Botafogo. São Paulo precisa trazer uns 4 caras, amigo. Eu também acho. Pra jogar. São Paulo precisa trazer um meia. São Paulo precisa trazer um volante. Bom, um atacante. Porque se o Wellington nem que vocês acham uma maravilha, eu não vi nada. Não tá nem, não mostrou nada, né? Nada. Um goleiro. Não, vai, goleiro não. Ó, vai deixar falou, o Lucas Prato. Rindo, vai deixar o Lucas Prato jogando com vento lá? Não vai fazer gol, não, cara. São Paulo, Gilberto. São Paulo tem que devolver tudo, né? O Wellington nem. O Neilton. Wesley. Wesley machucou Breno, também. Né? Machucou também. Wellington, zagueiro. Vai devolvendo todo mundo, um por um. Vamos lá. Vamos ver. Agora quem dá bola é o Santo. E aí, seu Beno? Bom dia. Diga lá. Amanhã o Paysandu. É, olha, vamos na dança do Paysandu. Do Saravá, jogo do Saravá. Engomar meu filho que eu quero papão, ver. Papão. Que isso aí? É um samba. É o samba, respeito o samba, Domingo. Você vai espirrar, seu Bento? Que isso, seu Bento. Saúde, seu Bento. É, amanhã lá no Mangueirão. Saúde, seu Bento. Ó, o Mota, o olho do Mota até brilhou agora. Onde é o jogo? Olha. Mangueirão. Brasília, né, seu Bento? Pode ser qualquer. É, exatamente. Não, não é Brasília, não, seu Bento. Isso é uma dúvida até que o Ale outro dia perguntou pra mim e falou, não sei responder. Olá. Não, aí você liga pra essas coisas. Não precisa ser Mangueirão, pode ser Mangueira, Mangueirinha. Funcionando, velho. Mangueirão em Belém, seu Bento. Funcionando, tá ótimo. Ele quer tomar uma madeirada, né? Ai, ai, nossa, o Traquinas apareceu. Vai lá cuidar do seu time. Quem é Traquinas? Gente, é cara de Traquinas. Gente, seu Bento tá falando peixe, velho. É, vamos respeitar. Ah, aí, isso aí, mesa, gente, aí, Eduardo. É porque quando tá esse Eduardo. Aí... Você, Regi, fez muito sucesso quando você Eduardo aqui semana passada. Como Eduardo? É, dá uma segurada aí, Mota. Você foi quando tá esse rapaz aí que tá fantasiado de contador? Nossa. Quando ele tá na mesa. Fantasiado o quê? Como é tinha Paulo Branco, tá... calça jeans. Quando tá esse cara na mesa, ele boicota o Santos. Aí, Azedão, você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Não fala do Santos aí. Então, ó, o David Braz tá fora, vai jogar o Kleber. Quem tá fora, sabe? O David Braz. Vai jogar o Kleber. Sim. Né? E o Jean Mota mais uma vez improvisado. E o Copete... pode ser que jogue também. É, desfoque. É, vamos se informar, né? RG, o Santos quer o Nilmar? Estamos bem de... O que foi, Benjo? O Santos quer o Nilmar? Nilmar? Nilmar. Puta, novela de novo. De novo, Benja. Eu acho que no final do ano todo mundo queria o Nilmar, o Santos também queria o Nilmar. Mas quando o Benja joga assim no ar é que ele sabe alguma coisa. Aí não, eu só tô perguntando. Aí não deu em nada, agora de novo o Nilmar, velho. É que ele vai ficar sem contrato daqui a 53 dias, né? Não sei não, hein. Ah, logo estão falando que ele tá no São Paulo. Mas pelo amor de Deus, os desfalques do Peixe aí, seu Bento, é o David Braz, o Copete, o Zeca, o Caju. Alô, Xerém. Gustavo Henrique e o Luiz Felipe, velho. Oh, tamo com o hospital lotado lá, hein? Mas tá tranquilo pro jogo de amanhã, né? Tá sossegado, resolvido, né? Concentrado lá e vamos lá pegar o papão em Belém às 21h45 de Brasília. Então tá bom. Então tá certo, seu Bento. Bom, deixa eu falar aqui a respeito aqui dos patrocinadores. É o seguinte, esse é o Estádio 97 em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome aqui de McDonald's. É, meus amigos, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome também de Nissan. Faça um test drive porque quem testa compra Nissan. Nome de Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece o Extra Gol. Beba com moderação e o Benjamin agora vem com um recado de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa, Bendinha! E é o seguinte, hein? Atenção, olha só. Deixa eu falar aqui do Palmeiras, o seu Bento já vai falar do Palmeiras também. Seu Bento, é o seguinte, hein? Olha só, tem palmeirense, tá louco pra assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Então é o seguinte, parece impossível se conseguir esse ingresso aí pra esse jogo, não é verdade? Mas não é não. A Bridgestone vai ajudar você com essa. É só você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você ganha um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras. É, não dá pra perder essa não, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem, hein? Você pode acessar, inclusive, para você saber mais. Acesse www.torcidabridgestone.com.br. Você vai conhecer muito mais dessa promoção que é sensacional. E quer saber uma coisa? Seu Beto, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui, ó. Não tinha, mas vou descolar mais ingressos aqui. É o seguinte. Os dois primeiros... Os dois. Não, hoje eu vou descolar para 2. Os dois primeiros, porque eu tô feliz, o Cuca se apresentou, hein, Eduardo? Claro. Os dois primeiros palmeirenses que entrarem no ar e tem que responder uma pergunta aqui. Responder a pergunta certinho, leva o par de ingresso também. Tem que responder qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone. Respondeu, ganhem o par de ingresso. Boa, vou descolar o par de ingresso, tá bom? Par de ingresso, então, para os torcedores para Palmeiras e Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Libertadores de América 2017. Seu Bento, fala do Verdão, já que estamos Verdão. Fala do Palmeiras! A nós, vovó, a nós! Que lindo. Fala de nós! Ai, que lindo! Fala a véia tá histérica. Olha, eu chorei! E eu falei aqui, eu vovó! Chorei. Falei, ó, é o seguinte... Eu vou te dar um beijo. Não falei, seu Bento? Falou. Falou. Ó, eu já me enxerga com as fontes que eu acho que caiu. Lembra que eu falei pra você? Dodô é o nosso. Aí caiu, eu falei, ó, e vou dizer mais, o Cuca vem e se apresenta terça. Falei ou não falei? Mas você falou, viu? Falei ou não falei, senhor? Você decidiu, isso você não falou. Cuca. É, não decidi nada. Ó, detonando sua fonte, né? Não, não ia mandar embora sem... Não, não tô falando que é óbvio. O Cuca é óbvio. Que o cara não ia mandar embora. Não, não era sim. Muito óbvio, era não. Era óbvio, sim. Eles não tinham plano B, C, D, E. Era só o Cuca. Beijo, você tá dizendo que o Domênico chutou e como era óbvio ele acertou? Não, pode parar. Não, não. Mas, gente, era óbvio. O Cuca era óbvio. O lado internamente nos falava outro nome. Era só o Cuca. Mas ele já estava certo. Se o Cuca não aceitar, os caras falavam assim: não tem essa, é o Cuca. Mas ele já estava certo antes do Amado Batista cair? Pô, segundo aí, a minha fonte, estava, né? Não, eu tô bem. Quero saber. Não, né? Sim, eu vou dizer um negócio pra você. Só que não era todo mundo que sabia. Mas eu digo antes. Fazenda que falou que falou. Eu digo antes, são duas semanas antes, hein? Falou. O Cuca era óbvio. Eu, semana passada, eu vou dizer um negócio pra você: eu falei com o Cuca. Tá tudo bem. Eu nem sequer toquei no assunto Palmeiras e ele também nem sequer tocou. Então, se ele tinha algum contato, eu não acredito. Vocês falaram do quê, beijo? O Cuca não é um negócio que eu tava vendo com o Cuca já faz um tempo. Aí a gente tava conversando. O Cuca é um cara muito gente boa, cara. Um cara pra você conversar muito bacana. É, já me falaram que é bacana. E tava conversando com ele, trocando ideia e tal. Ele tava lá tranquilo, tá curtindo férias há um tempão. Entendeu? Agora, eu não acho que tinham ligado pra ele antes. Não acho, não acho. Eu acho que ligaram pra ele ali naquele dia lá, no dia que mandaram acabado embora. Acabado o jogo. No dia que mandaram embora o Eduardo, aí ligaram pra ele. Ou seja, se ele não vai, ferrou. Eu acho. Eu conversei com uma pessoa naquele dia, muita coisa, vó. A pessoa falava, e quem se ele não aceitar? O cara falava, não tem essa, não aceitar. Não, mas não tem plano B, não tem... Ele falou assim, a pessoa... Não tem nem B, nem C, nem D. O plano A, o B, o C, o D e o E é o Cuca. E vou dizer uma coisa, ele foi sondado, vocês podem falar aí, o que quiser, que acha, que não acha. Pelo Flamengo? Eu tô te falando o seguinte, não, ele foi sondado pelo Palmeiras assim que deu pitiu o seu treinador do Palmeiras, que era Eduardo Batista. Aí eu já não sei. Então eu tô te falando o que é. Ele foi sondado. Ele foi sondado porque pegou mal. Vou repetir ele. Pegou muito mal o senhor Eduardo Batista como treinador do Palmeiras, o que eu acho que tá errado. Eu falei. Então, no dia que eu falei aqui, mas eu falei. Mas o Dodô falou. Eu tinha falado. Mas eu falei pra você que você tinha razão. Ele falou depois. É. Ele falou. Ele demonstrou fraqueza. Lá os caras viram que a coisa não ia dar certo. Já tava meio ruim e lá. O Benjamin, quando falou, eu falei. Você tem razão também, achei. Já falou, já falou isso. E depois eu fiquei sabendo que já naquele dia sondaram. Sondaram o Cuca. Logo após o Chico. E o Cuca falou o seguinte: a gente conversa, mas o cara não pode estar aí, senão eu não vou. Foi o papo que eu ouvi. Mas, tipo assim... Ou seja, ele falou, pode mandar embora. Se mandar, eu vou. Essa eu já não... Ficou subentendido isso. Então, o Palmeiras praticamente tinha um aval de que se tirar o cara... Domênico, o Palmeiras não ia fazer um negócio desse sabendo... Palmeiras não ia mandar o cara embora sem ter quase certeza que o Cuca viria. Ele fala bobagem, mas foi bem. Seria amador demais, velho. Seria amador demais. Mas é, o Palmeiras agora sim... Não seria, porque tinha... Você ia colocar quem? O... Se o Cuca não vem. Sabe um nome? Não, acho que não. Tinha nomes que estavam sendo cogitados lá. Vanderlei. Não. Um nome que era. Os caras não gostam. O nome dele. Que se falava, mas repito, não, nem ligaram, não tinha nada, é o Jorginho. Era uma opção. Caso. Mas muito caso, o Cuca não acertava. Porque pra acalmar a torcida, só o. Quer dizer, iam trocar 6 por meia dúzia. Concordo. Você tira o Eduardo, traz o Jorginho, 6 por meia dúzia. Só acalmava a torcida do Jorginho. Só tira um método de um cara trabalhar com o outro. Agora, naquela quinta-feira, agora eu quero Rudy Landucci. Eu falei aqui. Eu, Benjamin, não é só imita. Eu falei aqui. O Eduardo Batista tinha ido mal pra caramba naquele piti dele. Você falou, ele eu mostrou sei. Desequilíbrio. Ele mostrou fraqueza. E eu concordei com você. Entendeu? E lá dentro, os caras queriam que ele falasse do Palmeiras, desse moral pro não time, tem que ficar falando de atacasse o Penharol, aquela isso. Pancadaria toda. Ele foi falar do jornalista. E não querer um desabafo pessoal, um problema até... pessoal dele que se não, é cujuca. O Benjo, que eu falei acho que ele podia torcida, dar nome, inclusive. Hã? Se ele tem um problema chamou, pessoal falar com aqui, um cara, ele podia dar nome, não era, mas também Dodô. Ali não era o lugar pra, não, ele, então, pra ele discutir concordo, isso. Ali, não, mas a torcida do Palmeiras, 90% gostou. Então, 90% gostou. Por quê? Ô, Rudy, eu sei que gostaram. Não, eu gostei, só que tem um detalhe. Agora o time vai mudar de postura. Não, não, foi não é isso. Não, mas aí que tá, e não mudou nada. Aí é uma outra coisa, mas foi isso que eu falei pra você. A torcida gosta. E chega do Rudy falar que ele é chato. A torcida gosta, porque o treinador, ele tá sendo até um porta-voz da torcida, vamos dizer assim. Só que o treinador não pode ser porta-voz da torcida. O treinador, ele tem que falar as coisas que acontecem dentro da equipe dele. Taticamente, ele tem que responder perguntas dos... E tem que ser um cara, como é que eu vou dizer? Um cara tranquilo. Ele pode dar os piti dele, mas com relação ao que acontece dentro de campo. Eu acho, como dava o Muricy... Como o seu Vander Luxemburgo também dá os seus piti. Mas não dá piti em cima de treinador do Filipão. Mas eu acho que fazer o que ele fez... Desculpa, com todo o respeito. Eu acho que um treinador de uma equipe grande como o Palmeiras, sabe, o presidente, eles não podem fazer isso aí, Gê. É um ponto de vista, hein? Presidente. Sabe que a treta do ponto maluco de vista, é ser humano, velho. Maluco mano, é ser humano, ele travazou, é ser humano. Mas ser humano, mano, tem lugar pra às vezes você já deu uma cabeçada em alguém sem querer também. Mano, mas ele é um cara... Mas é que tá. O treinador... Quem nunca, então, né? Ser humano. Só que quando ele toma uma piaba, ele não vem todo centralizado, sabe, vem tranquilinho lá e conversa. Vem piano, conversa. O nosso time hoje não foi bem, bibibi, bababá. Então, ali assim, era pra ter exaltado quando... o Palmeiras. Lógico, mas velho. Sabe, pô, você tá de brincadeira. E outra. E ele tinha que ir pra cima da imprensa, de todo mundo do Uruguai. Pô, tinha acabado de tomar uma piaba. Os caras quase fizeram uma desgraça com a equipe do Palmeiras e ninguém falou nada. É o contrário. Tá de brincadeira. Né? Ô, Dodô. Tá de brincadeira. Ele não falou nada, hein, gente. Queria falar. Olha, é um absurdo. A gente veio até aqui ao Uruguai. Lá eles foram muito bem recebidos. Aqui nós não fomos. A gente foi... Fomos acuados em campo, fecharam os portões. Ele tinha, sabe, tudo na mão pra. Porra, né? Velho, sai por cima. Não, agora, mas isso eu falei na quinta, vocês falaram que assim, eu tava sendo corporativista. Eu entendo que o cara pode ter, ele é ser humano. Se sou eu. Mas eu acho que esses caras, eles são treinados pra não fazer isso, entendeu? Ele tem que pelo menos ter o bom senso de, nessa hora, o cara ter calma, conta até 10. Né, RG? Porque eu sou treinador da equipe, cara. Eu sou porta-voz do time. Já ganhou. Como é que eu vou? Puta de uma vitória. Velho, sabe? Não. Mas, ô Domênico, eu até entendi. Pegou mal. De fato, pegou. É, não é legal numa entrevista o cara dar um piti do jeito que ele deu. Xingou, e falar os palavrões que ele falou. É, palavrão. Ainda mais ele tá representando a instituição. Ele tá representando os patrocinadores que estão ali no backdrop atrás. Isso, mano. Mas eu entendo, Domênico. Por mais que eu tenha achado que ele exagerou também. Mas o maluco é ser humano, ele tava sendo criticado, tava sendo execrado, até nos momentos que ele vencia a partida, todo mundo colocava em xeque o trabalho dele. E não é fácil, por mais que eu entenda que você tá correto também, o cara deveria estar preparado, mas na verdade, ninguém tá preparado pra um momento como esse. Quem tá preparado, por exemplo, pra tomar a vaia do estádio inteiro, Benjamin? Ninguém, psicologicamente falando, ninguém se prepara pra isso. Não, deixa eu falar igual pra você. Quantas vezes o Celso Roth não foi vaiado? A partir do nunca momento, deu piti? A partir do momento que você quer ser treinador... Ah, mas cada um é cada um, a partir do momento que você quer ser treinador, você quer ser jogador... Exato, você tem que ter o discernimento, pô. Você chega no Palmeiras... O Palmeiras com o Filipão, teve uma época, ganhava tudo... Tinha nego que xingava ele lá. É que ali juntou um montão de coisa e eu arrisco a dizer o seguinte. Eu acho que ali ele estava muito mais irritado com a fonte do jornalista do que com o jornalista. Ali eu achei que ele estava mais bravo, porque ele sabe, ele sabe quem passa as informações, porque todo mundo sabe quem passa as informações. E você sabe o que é o pior, Ale? Que tudo era verdade. Eu já não sei. Eu sei. Eu falei aqui no dia, gente, aquilo tudo era verdade. O negócio do Roger Guedes aconteceu, o negócio do trote, os caras exageraram, aconteceu. Não teve na mentira nenhuma. Não. Mas que o Eduardo Batista, em algum momento, não escala o time ou dá preferência pro jogador que A ou B da direção pede, aí eu já acho que é mais complicado. Mas aí nós vamos entrar de novo naquele assunto lá da coluna do Juca. Eu não enxerguei o Juca falando isso. Aí nós vamos voltar de novo naquele assunto. Pra mim, um maleável não é uma crítica. Pelo contrário, às vezes o maleável é uma qualidade. Às vezes é. Naquele caso, eu li o texto do Juca Kifuri e juro, de novo, eu não vi nenhum tipo de comentário dizendo que ele ia falar que quem escalava não era ele. Mas não foi essa entrevista que derrubou ele, não, viu? O pessoal já estava bravo com ele ponte, por, por causa dos que não jogava bem, ganhava os jogos. Já tava vindo mal, né? Aquilo foi meio que... O Cuca, quando chegou, perdeu 4 partidas seguidas também. Mas é diferente. Ele tinha. É um treinador que é vitorioso. Ele não fez a pré-temporada, Beijão. Chegou Cuca, no desespero. Tudo bem, mas o Cuca perdeu 4? É porque é o crédito. O Eduardo Batista. A verdade é uma, o Palmeiras errou na escolha. Lógico. Quando o Palmeiras trouxe o Eduardo Batista, o torcedor do Palmeiras não gostou. O torcedor do Palmeiras fez aquela cara de paisagem, tipo falando, Pô, mas esse time precisava de um cara. O cara, né, já chegou saindo. Então, o cara, olha só. O cara, quando não tem credibilidade, ele tem que ter o discernimento de que vai tomar porrada pra tudo quanto é lado. Credibilidade ele tem. Não. Ele não tem. Nossa, credibilidade com a torcida do Palmeiras. Não, não, não. Nenhuma credibilidade. O Eduardo Batista não é um cara sem credibilidade. Não tem credibilidade, Benjamin. Que credibilidade? Não é no mercado, com o Palmeiras. Não, Benjamin, não estou dizendo no mercado. Estou dizendo com o torcedor do Palmeiras. Ele vai assumir o Palmeiras. Então, assim, ele não tem a menor, mas a menor. Ele não tem. Chegou sem credibilidade. Ele não tem nenhum. É igual chegar num poker, ele não tem crédito. Você não tem. Você tem que comprar o seu crédito lá ou adquirir. De acordo com o teu jogo, se você for campeão. É que nem eu e a dona encrenca. Exato, você não tem. Não, mas não tem. Mas eu tô falando sério. Ele não tem credibilidade. Junto ao Palmeiras, credibilidade. Chegou sem credibilidade. Como torcedor do Palmeiras era zero. Se não é menos ainda. Zero. Eu acho que zero, né? Zero. Então, pra conseguir credibilidade, você tem que conquistar coisas e ganhando o respeito do público. Não foi isso que ele foi mostrando ao longo da caminhada dele. Apesar de muito cara falar bobagem. Ah, mas eu nunca vi. 66,6% de aproveitamento, os caras mandam embora. Vai ver o jogo do Palmeiras. Vê se ele fez alguma coisa que mudasse taticamente um jogo. Uma substituição que não, fosse... Ele fez porque ele, fez algumas... ele se corrigiu. Quanto o Penharol, ele fez bobagem e se corrigiu. Fez bobagem, se corrigiu e acabou ganhando. Mas isso aí não é. Mas o Palmeiras não tinha um padrão. Então assim, jogo. Eu acho que não o tem. Cara quando aceita... O Mota tá bem hoje, né? A segunda deu. Tá? Eu acho que... Eu acho, né? Quando o cara aceita um convite desse porte... Isso você xinga, né, amor? O cara vai vir, o cara tá saindo da ponte... Presta atenção, ó. O cara tá saindo da Ponte Preta e o Palmeiras, que é considerado por muitos... jornalistas, né, comentaristas, a melhor, uma das melhores equipes do futebol sul-americano. Ele tá indo de uma Ponte Preta para um time desse, que tem, segundo muitos, três times, não é isso? Dois, no mínimo, tem reserva para dois. No mínimo dois. Ele tem dois ainda com reserva, pros dois. Então, RG, ele tem que ter o discernimento de falar, pô, aceito ou não aceito? Porra. Se eu aceitar, eu vou tomar porrada de jornalista, vou tomar porrada pra caramba de torcedor, vou tomar porrada de amendoim, sabe? Vou tomar porrada pra tudo quanto nada. Então, vou tentar ganhar os meus jogos aqui, vou me fechar tranquilinho aqui, vou tentar ganhar e vou adquirindo respeito ao decorrer dos campeonatos que passam. Boto fé no meu taco e vou. Não foi isso que aconteceu, ele botou fé no taco dele, senão não tinha ido, botou fé. Só que não adiantou. E já é passado pra nós, agora, seu Bento, é nóis. Américo, só um pitaquinho, coisa rápida, viu? Robertinho. Boa noite a todos. Grande seu Bento, repórter do interior. Exclamação. Conheço ele, olha, desde 91. Quem que você conhece? É, nós já sabemos. Eu comentava sobre o Bragantino e ele cobriu o Bragantino. Exatamente. Olha só, hein? Grande Domênico, eu recebi algumas mensagens, né? Sim. E prints, como diz... A molecada, a nova guarda da Portela, vamos dizer assim. Prints? É. Ah. Esses grupos do WhatsApp. É certo. Eu já tô de saco cheio de grupo. Toda hora eu entro em grupo novo. Eu não consigo responder ninguém mais. Enfim, Benjamin. Um monte de foto. Olha aí o Cuca desanimado na entrevista. Por que é que ele tava triste? Cuca, deixa eu explicar uma coisa. Ele estava mais animado ano passado na entrevista. Porra, velho. O Cuca, meus amigos, com muita calma e parcimônia. Sim. É. O Cuca, esse ano... Muita calma e o quê? Parcimônia. Parcimônia. Parcimônia. Soletrando. Parcimônia. Eu? Tem certeza que é parcimônia? Vou soletrar, você pediu pra soletrar. Então soletra, por favor. E muita... Tá certo, momento pacífico. Não, soletra o parcimônia que eu P-A-C-I... Peraí. P-A-C-M-O-N-I-A. Parcimônia. Não faltou um R aí não, né? Não, é parcimônia, né? Será? Ah, não é parcimônia. Bom, e aí? Vamos procurar no Google. Olha no Google aí. Se é o Mota, você janta isso, ele. Isso, eu? Parcimônia apareceu aqui. Mas enfim. Não é nada. Parcimônia, tá certo. Ah, então tá. Vamos a parcimônia. Então soletra aí. P-A-R-C-I-M-O-N-I-A. Precisa do acento também? Parcimônia. Bom, é isso, vamos continuar. Desculpa, o Mota está bem, eu estou mal hoje. Acontece. A foto. O mundo é fino. Olha, o Cuca está desanimado. Quem falou isso? Um monte de gente, eu recebi um monte de gente. Um monte de gente falou. Porque ele não sorriu. Deixa eu explicar uma coisa. É brincadeira. Esse ano ele sabe da responsabilidade que ele tem, que é maior do que o ano passado. É, o Oswaldo de Oliveira, aquela merda. Quando ele foi apresentado, assim, é louco. Quando ele foi apresentado, ele estava sorrindo, parecia uma criança na Disney. Olha a bosta que aconteceu. Não deixa porra do cu. Fala assim, seu Bento. Deixa ele ficar assim. Ele tá doidão. Que pelo menos ele trabalha com o Cuca. Não prometeu o título, né? Não prometeu. Não precisa prometer, não precisa prometer. Não, da outra vez que chegou, ele falou, vou ser campeão. Manda um abraço lá pro Pedrinho do Colégio Visconde de Porto Seguro, palmeirense. Pedrinho palmeirense, gente boa demais. Grande palmeirense, Pedrinho. Abraço, Pedrinho. Continua com a gente, é nóis. Seu Bento, vamos lá. Vamos lá, aqui o... Deixa eu ver o... Medrou, hein? Corinthians. Vamos lá, que o bagulho é bom. Os caras elegeram o William Potker, craque do Paulistão. Nossa. É brincadeira, hein? Não dá, hein? Ah, é, Alex? Não dá. Daí... Craque do Paulistão? Votação política, né? Não. Votação política. Peraí, gente. Você não pode botar o William Potker no craque do Paulistão. Eu concordo, mas é... Aí o Paulinho não jogou 6 jogos pra eleito zagueiro. Tem coisa que pega até mal, né? Mas teve uma injustiça muito maior. O Mina jogou 6 jogos e foi eleito zagueiro. Dá segurada não, trouxa. Quando eu tô falando, você fica quieto. Pra mim, teve uma injustiça muito maior. E foi o craque Romero, tá fora dessa seleção. Isso é brincadeira. Isso eu não admito. É que só brasileiros, velho. O Amarillo foi matar, né? O Corinthians. Já está. O Eva foi eleito por quê? É, que abriram um precedente, mas se começa a encher de estrangeiro, aí vão começar a falar, tá vendo? Isso. Futebol brasileiro é uma tranqueira, velho. A gente sabe como é que funciona isso aí. O Romero parece que abdicou da vaga dele pra ceder pro Cueva lá. Ah, bom. Mas ó, o Corinthians já está no Chile, Santiago. Santiago agora, del Chile. É, Pablo será baixo amanhã, tá com sinusite. Não, é uma amidalite. Não, eu vi sinusite. É, vamos se informar, né? Bom, eu vi sinusite. Mas enfim, Pablo, qual é a música? Só muda da garganta pro nariz. É, vai estar fora de qualquer forma. Não vai jogar. Né? Sinusite, e o Fagner, sinusite, né? Amidalite. Que mais? Tem Rakitic. Tudo com it. Mas o Bento, ele e o Fagner, Rodrigo, né? O Fagner também é um outro jogador aí que vai desfalcar o Corinthians. Inclusive... Pela expulsão aí da outra competição, ainda tá pagando nessa. É, não jogou o primeiro jogo e não jogará o segundo. Léo Príncipe vai pro lugar do Fagner e o Pedro Henrique vai pro lugar do Pablo. Ou seja, fortes emoções, né? O que o cara não pode reclamar amanhã aí é de falta de emoção naquela zaga do Corinthians. Que com Fagner e Pablo é extremamente confiável. Nada contra o Pedro Henrique, nada contra o Léo Príncipe. Mas o Léo Príncipe, nas partidas que ele fez, ele não agradou de fato. E o Pedro Henrique, ele é meio estabanado, né? Ele precisa ter um pouco mais de calma. Mas é hora de dar moral pros caras, hein, Benjamin? Vamos ganhar da Laú lá dentro, mano. Príncipe bom é o Reinaldo, o príncipe do pagode. Aliás, um abraço pra ele. É, mano, esse é bom mesmo. Pra vocês. Obrigado, seu Bento. O Corinthians tá contratando dois jogadores, né? Hã? Sim. O Corinthians tá contratando dois jogadores. O Cleison, da Ponte Preta. Cleison! Negócio, Cleison. E o Cicinho, que era lateral direito do Santos e da Ponte. Mas Cicinho? Sim. É. Não o Cicinho em São Paulo. Não, o Cicinho que era da Ponte Preta e do Santos. Você não lembra que jogou no Santos, RG? O Moreninho lá, RG. Cicinho? Lateral direito, jogou no Santos, agora, lateral direito. Um que ataca bem, né? Jogou. Jogou agora, recentemente. Você não lembra? Ele tinha feito um bom campeonato na Ponte Preta, aí despertou interesse no Santos, foi jogar no Santos, e aí o Santos vendeu ele lá pra Bulgária. Ixi. E ele vem por empréstimo. Mas vamos aguardar, né? Tinha o Cicinho que jogou também no Palmeiras? Tem, tá, mas esse André. É outro? Tá esse no aí Santo é André. Esse é outro também, né? Tinha vários Cicinhos. Tem um Cicinho André que jogou no São Paulo, que foi embora, né? Esse voltou. Aquele que jogou no Palmeiras, e tem esse Cicinho que jogou no Santos. Esse do São Paulo. São três Cicinhos. Esse do São Paulo é o que gostava, né? Ah, é. Depois falou, se arrepende. Verdade, é isso aí. Então tá bom. É o seguinte, antes da gente continuar aqui, mano, vamos dar o recado de McDonald's, mano. Fala de McDonald's. Opa, com o maior prazer, Domênico Gato. Mas antes de mais nada, vocês poderiam me dizer que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, mano. Hoje é dia de ouvintes virgens. Hoje é terça-feira. Ah, terça-feira, hein? Terça-feira tem McDonald's e ouvinte virgem aqui no estádio 97, velho. E terça-feira, Motinha, é dia do triplo burger bacon, cara. Bom, hein? Ó, são três hambúrgueres, duas fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda, tá bom? Nossa senhora, isso aqui me deu água na boca agora. É o triplo burger bacon por apenas R$8, rapaziada. E se você quiser com batata e refri, por apenas R$19,90. Amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos, hein? Big Mac por apenas R$8. E quinta-feira é dia do cheddar McMelt. Sexta-feira, Motinha, é dia do quarteirão com queijo. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's, um outro baita clássico, hein? Big Mac por apenas R$8. Bom demais. Esse é o meu preferido, hein? Boa, mano. Tamo junto, Dodô. Eu tava vendo uma notícia aqui que a FIFA confirmou, né? 6 vagas e meia 6 vagas seis e meia. 6 e meio. E meia. Né? Pra América do Sul na Copa da partir de 2026. Mas é pra, a meia vaga é a que meia é aquela que disputa repescagem. Vão 11 jogadores. Não, é metade do time do Uruguai e metade da Colômbia. Vai a defesa, né? Não, repescagem. São 6 vagas e quem ficar em sétimo. Pô, também vai quase todo mundo, hein? É. Convenhamos, hein? Virou a farra do boi também a Copa. É, fizeram uma festa, meu. Copa do Mundo a partir de 2026 passa a ser disputado por 48 seleções. Ao invés de 32. Se a gente criar um país, se a gente fundar um país, a gente joga a Copa. É. Ah, é zoado, cara. É zoado. A Copa do Mundo, o legal é quando você seleciona e deixa os caras só top. Seleciona. É, você coloca os países top pra disputar o bagulho, mano. Agora, quando começa a banalizar, começa a virar a carne de vaca, velho. Tem uma vacalhada legal. Aí não dá, RG. Porra. Copa do Mundo tem que ser aquele negócio selecionado, sabe? Você top, fala, pô, é só nada, top, né, velho? É só os caras bambambam. É, os caras querem grana, né, mano? Agora, daqui a pouco vai ter Gabão e Azerbaijão jogando Copa do Mundo. Claro que daqui a três Copas, né? Teremos ainda 18, 22. Primeiro jogo tá marcado, hein? Qual jogo tá marcado? É, Mongólia contra Mal de Partes. Olha, você é maldoso ali. Você não vai pro céu. Por isso que quando você morrer. Não, você vai, não. Você vai chupar o capeta. Que isso, mano. Que isso. É, Motinha? Não é assim. É demais. Bom, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. E lembrando, hoje só ouvintes virgens, né? Aqueles ouvintes que nunca conseguiram ligar uma vez sequer aqui no programa. Deixa eu falar, dar um recado importante aqui antes da gente partir pros ouvintes. Fale, é o seguinte: sabe o que tem amanhã? Ah, o que tem amanhã? Sabem, não sabem, não sabem. Alguém se arrisca? Sei, amanhã, gente, o último jogo das semifinais da Champions League. É isso mesmo, meus amigos. O Atlético de Madrid, do Griezmann e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar aí no jogo de volta das semifinais da Champions. E só tem um lugar pra você assistir essa partida, hein? Lá no canal Emax do Esporte Interativo. O que quer? Você ainda não tem os canais Emax? Ah... Não fica aí marcando bobeira, né? Ligue já, 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, ou você vai perder essa aí. Não vai ficar marcando não, né? Liga lá, 4004-1111. Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Mas é o seguinte, todo mundo que ligar aqui dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Lembrando que todo mundo que ligar aqui dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. E lembro mais uma vez, hein, tá valendo. Os dois primeiros palmeirenses que entrarem no ar respondendo a pergunta, qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone, boa, vai ganhar um par de ingressos pro jogo do Palmeiras contra o Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Copa Libertadores. Tá bom? Todo mundo também concorre. Boa. No final do programa, uma camiseta do Estádio 97. E lembrando também que teremos aí o resort do Estádio 97 na 9ª edição. Então, olha, enquanto isso, você vai ligando lá na Lotus Travel. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes, mas vai ligando, hein? Vai reservando lá, 28964665. Esse é o telefone da Lotus Travel para você fazer a reserva pro nosso resort do Estádio 97 na sua 9ª edição. 28964665. Vamos lá pros ouvintes? Bora! Bora, Lulu! Bora ou não bora? Bora! Bora! Bora! Vamos lá, Azul Botocô tem ouvinte pra participar aqui, vamos lá! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Viu, viu! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Viu, viu! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Vem, Benjamin, vem dar pra mim! Lembra, Beijinha? Eu lembro, Beijinha. Isso aqui é de 2000, gente. Virou flashback. 17 anos atrás. Virou bem flashback, né? Nossa, cara. Quando eu entrei no estádio. Alô. É. Alô. Alô. Quem fala? Augusto. Augusto, tudo bom? Tudo bem. Tá animado, né? É, Augusto do quê? Vai ser no Cuca, né? Augusto Tadeu Dias de Freitas. Dias de Freitas? Isso. Quantos anos você tem, Augusto? Tenho 25. RG, sim. 2.5. É, igual restaurante, né, Dudu? Como assim, restaurante? Oi? Não entendi. Como é que é restaurante? Restaurante faz comida Augusto do Freguês. Ah! Candido! Nota 10! E também tem uma música 10, com o nome 10. Dele. Como é que é o nome? Como é que é? Todo dia era Dias de Freitas. Como é que é? Era Dias de Freitas. Não, não, não. Não, para, não, para. Rocadinho! Nota 0! Foi mal. O vendido. Nem se eu pegar um hambúrguer. Não. Só se for do McDonald's aí, dá 10. Aí dá. Ô, velhinho, em qual que é o bairro? Sapopemba. Sapopemba, velho. Aqui o sapo, né? Aqui o sapo pemba, né, cara? Leste, somos nós, lutamos com galhardia. O sapo pemba e a rampula, velho. É, ali mesmo. E o time, brother? Palmeiras. Ah, é nóis. Que tio, cara. Vocês viram a cara do Cuca hoje, velho? Que tio. Tava deprê, né, mano? O Cuca tá com aquela cara deprê, né? Ô, mano, eu ia te perguntar, por que que o Cuca não sorriu? Tá com uma cara de diarreia, velho. Para de botar, pô. Isso aqui, essa cara aqui, Tá rindo, tá chorando, Guilherme? Então, foi o único momento, Domênico, que ele sorriu na foto. Tudo pra vocês é motivo. Os palmeirenses estavam falando que tava com cara deprê. Eu falo isso no ar, eu tô pegando pesado. É brincadeira. Ô, Lolo, sabe o que eu acho? O que foi, vovó? Que o Cúcuta. O Cuca. Vai botar aquele time da Libertadores. Vai botar o Jailson no gol, hein? E depois eu tô plantando crise. Informação, não? Eita! Não, é um opinamento. Eu queria falar semana passada e esqueci. Eu acho, viu? Você acha? É. Não sei. Se colocar, nós temos. O Jailson tá em grande fase. Não perdeu nenhum jogo no Palmeiras, hein? Então, até quando. Desde que começou, ele não perdeu nenhum jogo. Nenhum ele perdeu. Mas como é que vai ficar o grupo com isso? Que grupo? Deixa que ali nós se vira, Motinha. Cuida do teu time lá que tá uma porra. Mas aqui dá pra falar de todo mundo. O nosso é nós. Cuida do teu que tá ruim. O nosso tá bom. Mas beleza, mas aqui tá todo mundo pra falar do nosso time. Levanta o time. É, mas não vai falar mal, não. Augusto. Não vai. Não tem como falar mal do Verdão. Hoje não dá. Não dá, desculpa. Não dá, né? Não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Pra vocês, infelizmente, pros adversários, não dá, não. Não dá. Já deitado. Ô, Augusto. Não dá pra falar mal do Corinthians hoje. Tá afim de ir no jogo do Palmeiras contra o Atlético? Com certeza, claro. Então tem que responder uma pergunta que você sabe, né? Eu fiz a pergunta aqui, vou repetir. Vai. É uma única chance, hein? Uma chance só, né? Só. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? É Bridgestone. Boa, garoto! Ganhou um par de ingressos. Boa, garoto! Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para a Mota. mota@97fm.com.br. Ele vai explicar pra você como é que faz. Ele? O Mota vai explicar? O Motinha vai explicar, sim. Aí que sim, mora o perigo, hein? Não, que perigo que mora. Motinha é inteligente. Vocês ficam pegando no pé. Você jogou aonde, ô Domênico, se botar também jumento@97, também vai, hein? É, pode pôr tua mãe lá. Aquela... Aí você não vai falar assim, não. Jumento tua mãe que te fez, fala. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ô, Dodô, brincadeira. O jumento não merece essa comparação. mota@97fm.com.br, tá bom? Tá bom, obrigado. Hein? Boa. E aí, velhinho? Você assistiu hoje, viu alguma coisa aí da... Ah, vi, com certeza. O que você achou? Muito feliz com a volta do Cuca, né? Agora o time vai pra frente. Você também viu aí como alguns torcedores que ele não riu aí, não sorriu? Como mano também. Ah, mas tem que chegar a sério mesmo, começo de trabalho dele. Não, mas sabe o que espantou, ô amigão? O Cuca em nenhum momento, Domênico, e agora é sério, ele esboçou um sorriso, assim, ele não tava assim com a mesma vibe do Gagliotti e da Leila. Porque inclusive quando os três posaram lá segurando a camisa e ela deu o livro pro Cuca, em nenhum momento ele tirou aquela foto sorridente, mesmo que seja aquele sorriso amarelo, mas pelo menos pra sair na foto, sabe? Ficou um negócio meio estranho, assim, chamou um pouco a atenção aí, a feição do Cuca. Não sei se aconteceu alguma coisa aí que o desagradou antes da coletiva e ele já tava meio tenso por causa disso, mas a cara dele mesmo ali dentro da coletiva de imprensa tava um pouco... A verdade é que ele chega com uma pressão maior, isso não tem a dúvida, né? E eu achei ele também, Domênico Gatto, um pouco mais cauteloso do que da última passagem, porque naquela oportunidade ele já chegou falando que ia ser campeão e tudo mais, agora ele já chegou com um discursinho, não é porque o Palmeiras foi o time que mais investiu que tem a obrigação de ser campeão. Claro que é. Pelo investimento que foi feito, tem obrigação, sim. Mas como o não tem? Flamengo também tá bem, mano, e o Galo... Não, sim, vó, mas se a gente parar pra analisar, o elenco do Atlético, ele manteve um elenco que era forte. O Flamengo, idem. O Flamengo contratou o Diego, tudo bem, mas já tava o ano passado. Eu trouxe Elia, né? Sim, mas em termos de investimento, o Palmeiras foi, inclusive, o time que mais segurou os jogadores. Sim, sim. E o que mais trouxe também, porque o Palmeiras, ele perdeu aí, de fato, o Gabriel Jesus. É. Por mais que o Moisés esteja ainda machucado... Não perdeu, né? Tá lá no elenco. Na hora que ele se recupera da lesão, ele volta a atuar como titular. Mas fora o fato do Palmeiras perder o Gabriel Jesus, ele trouxe o Borja, ele trouxe o Guerra, Ele trouxe o Michel Bastos, ele trouxe o Keno. William. Ele trouxe o William, ele trouxe o... Rafael Nega. O Rafael Veiga, o Meia. E continua querendo trazer mais. Entendeu? Então... O zagueiro Luan. Então cogitando, o zagueiro Luan, que tá machucado também, mas daqui a pouco vai entrar aí no circuito. Verdade, o Luan tá lá, hein? E o Palmeiras tá indo atrás no meio do ano, agora também do Everton Ribeiro. Continua querendo trazer então, mais. Então, não adianta o Vitor Hugo vai embora, parece. Não, tudo bem, o Vitor Hugo hoje é banco, né? É. Mas é que tava, ó. Então não adianta o chegar, eu quero tirar um pouco o foco de cima do time do Palmeiras. Não tem como tirar o foco. Pelo investimento que foi feito, pela qualidade do elenco, não adianta querer falar, não temos a responsabilidade de ganhar títulos. Como não tem? Quem tem? O Avaí? O Atlético Goianiense? Porra. Corinthians tem, ganhou inclusive, chupa. Não, tô falando brasileiro. Ô, Lolo, e o Jailton perdeu o jogo sim pro Grêmio na Copa do Brasil. O Robinson aqui lembrou a avó, viu? Não perdeu nenhum no brasileiro. Não, perdeu pra qual? O Grêmio lá na Copa do Brasil, primeiro jogo 1-0. Era ele. Bom, não lembro não, hein? É, vamos confiar, é. Não foi 1-1 aquele jogo lá, não? Não, lá perdeu, né? É, aqui foi 1-1, e aí perdeu por causa do gol. Não, foi 1-1 lá. Não foi, Lolo. Não, opa. Daí caiu fora. Perdeu lá. Caiu fora porque empatou 1-1. Foi 0-0, acho que foi 0-0 e 1-1 aqui. Não, foi 1-0. Quanto foi aqui o jogo? Perdeu com o gol do Ramiro de longe, no ângulo. Um gol bonito, um chute lindo de fora da área. Não lembro, não, se era o Jailson. O jogo deitou do Américo, né? Não, não deitou. Precisa primeiro provar. Deitar é quando prova. Mostra pra mim aí. Agora, deitar, viu? O gato. Domênico, a gente tá... Ó, a gente quietinho. Tá... Ó, infeliz, viu, Ale? Tá empolgadinho, olha. Que alegria tá aqui com essa pressão. E jogador se estapeando no vestiário. Que alegria tá aqui. Viu? Tava ruim ficar pescandinho. Tá bem melhor aqui. Tá melhor, né? Tô feliz de estar aqui no Palmeiras. A verdade, né? Segura a pemba, hein, Cuca? É, seu Cuca aqui. Ele falou que ele tava sofrendo muita pressão, natural do futebol, como treinador. Ele ia ficar 1 ano pra descansar e ficar com a esposa. Ficou 5 meses com a esposa, preferiu voltar pra pressão de treinador, né? Segura, velho. É igual o Mandela. O Mandela ficou quanto tempo pemba, preso? Véio. Mandela ficou, sei lá, 17 anos preso? Aguentou de boa. Foi casar, RG? Aguentou 6 meses, separou. Falou, não aguento mais. Aí deixa quieto essa fita aí. É uma pena, velho. RG, o Mandela tirou 17 anos de cana, velho. Na boa. Tomando sol ainda no pátio. Falando, pô, eu quero é mais. Isso... Casou, velho. 6 meizinhos ali. Mandou um pé na jaca, mano. Você é louco, por isso que eu falo, principalmente pro cara que tá pensando em casar, né? Se você tá pensando em mudar o mundo, aproveita quando você estiver solteiro. E depois de casar, você não vai mudar nem o canal da televisão, filho. É osso. Mas, ô, amigão... Eu tô atrás de informamento aqui, viu, maninho? É, do quê? Não, o aqui. Palmeiras perdeu de 2-1. Era o Jailson, ó. Olha, foi 2-1 que já... eu vi, só não sei se o Jailson, olha aqui o escalamento. Já deitada no Dodô agora. Olha, goleiro ali, ó. É, Jailson. Porque o Dodô... É, preciso pedir desculpa no ar, né? Não, você não fala assim, não. Eu não preciso pedir desculpa, eu só tenho que dizer que você tem razão. Se tá mostrando, tudo bem, não tem problema. O Dodô, ele sabe bem do futuro, do passado, nem tanto. É, no passado eu esqueço tudo, já tô ficando velho. Tá bom. Tá bom, velho. Quer mandar abraço pra alguém aí, meu velho? Mandar um abraço pra todos vocês aí. E agradecer por todo dia você estar aí na audiência aí. Muito feliz em poder falar com vocês. Boa, obrigado, velhinho. Meu velho. É prazer nóis. É nosso. Obrigado. É isso aí. Together, velho. Obrigado, abraço. Valeu, mano. Chupa, mano. Vai pro inferno. Que isso? Como é que você quebra a perna em 3 pedaços? Ah, juiz! Ah, quero ver o juiz. Eu tô Segue o jogo. Não segue o jogo? Tomara que você tome um carrinho, cara, do Fagner. Você tá louco? O cara tá desejando mal ao ouvinte. Ah, vai saber, né? Depende do vai saber o quê? Agora. Ele mereceu. Ele chegou, saber, você tá maluco? Chegou o bando, Thor. Chegou o bando agora. Chegou quem? Chegou o bando. Que isso? Você tá corajoso, hein? Outra aqui, né? Olha, onde eu cheguei? olha. Você tá corajoso, hein? Eu cheguei lá do Morumbi. Sabia disso? Tá, o Morumbi lá. Tava lá no Morumbi, Com lá no bairro do Morumbi. Lá perto do estádio lá. Lá perto. Não tá mexendo nas minhas gavetas, não, né? Marcelinho. Ah, desculpa, Alê. Você chegou lá já? Ah! Depois vai tomar bronca da mulher depois. Chega a mensagem. Ó, tem um monte de gente botando meia nessas gavetas aí. Valeu, Augusto. Obrigado, cara. Boa noite. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Boa noite pra vocês também. Boa noite. Boa. É isso aí. Eu queria dar um recado legal, porque nós hoje é dia 9, nós estamos a um mês do resort do Estádio 97, né? Esse evento fantástico que vai acontecer pela 9ª vez no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Tá todo mundo procurando aí pelo resort. E ó, vai ter uma promoção tão bacana aí. Ah, é? Vai ter, é, na semana que antecede o resort, uma promoção tão bacana. Olha, é que eu não posso contar detalhes agora, viu? Ah. Não posso contar detalhes agora. É. Surprise! É, surprise, surprise, surprise. Mas pra essa semana temos uma outra promoção sensacional. Sempre vem coisa boa. Muito bacana, atenção. Nós temos aí um time de atendentes agora lá na Lotus Travel, que é a agência oficial do resort do Estádio 97. E essa semana, Bah, essa semana, todo mundo que fechar o resort essa semana, até sexta-feira, até sábado ao meio-dia, sim, já vai ganhar um belo espumante de presente. Ah, opa! Aí! É! O resto tá louco! Já pode ser. E deve ser bom, né? Porque o Zé falou: não vou trazer da minha casa. Aí. Então deve ter que ser bom. Ah, boa, cara. É. Boa. E é dia dos namorados, né? Olha, já faz uma média. Você tá na varanda, né, RG? O pôr do sol. Moral. E é legal, hein? Então, a média. Olha, liga lá agora na Lotus Travel. O telefone é 2896-4665. Repita. 2896-4665. Já passamos de 50% de lotação aí dos apartamentos. Lembrando que ainda falta um mês, hein? Ainda um mês. Então daqui a um mês estaremos todos juntos no Bourbon, ali perto de Atibaia, indo pela Fernão Dias. Vamos jogar futebol de botão, videogame, vamos brincar na cassineira do meu amigo André Schwartz, vamos correr lá no Autorama, né? A gente vai ter também o Estádio 97 ao vivo de lá, o stand-up do Rude, o bailinho do Dodô. Uma novidade dessa edição, né? O futebol de rua com a equipe do A Rua Agradece. Olha quanta coisa vai ter bacana, a disputa, que vai, né? Eu, Mano, contra Domênico e Alê. Se não dá, é que isso pode se considerar uma disputa. Fala aí. E o Rodney Landotti vão passar o bambu. Eu vou te falar, vai ser tão fácil que eu vou jogar de calça jeans, mano. Duvido. Eu vou jogar de calça jeans. Você já faz toda vez, pô. Eu vou jogar de calça jeans. Pode descalço. Ver. Então, olha, liga lá e faça a sua reserva. Aproveite. Duas crianças até 12 anos no apartamento de um casal. Sim. As crianças não pagam. Até 12 anos, duas crianças no apartamento com um casal. Crianças não pagam até 12 anos de idade. E você ainda pode parcelar em 6 vezes, no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Então, tá dado o recado. Essa semana, fechou o resort. Ganha um espumante, apresentar assim, olha, como eu disse, vem da casa do Zé, bom é. Bom é. Rimou bonito, né? É que o homem é fresco pra danar, né? Ele gosta de vinho, hein? Gosta. É verdade, eu tomo vinho, o resto é groselha. É palavras dele. O resto é suquinho de uva. É. Então manda aí, liga lá, 2896-4665, ligue agora, tá bom? Estádio 97 convidando você também a participar através dos nossos do nosso WhatsApp. O telefone é 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp e as mais bacanas a gente vai colocar aqui no ar para você ouvir e repercutir, tá bom? Tem umas aqui. Ah, mas essas são as de ontem, ainda não renovou. Essas são as de ontem. Produção ainda tá lá no processo de edição. O que já foi? Foi o Mota, começou já a produzir, né? Nossa, já começou bem, hein? Vai lá votar. Que isso! É! E o Juca, fez a reserva lá do resort, velho? Você acha que não? Hã? Você acha que não? Pô, que alegria! O Juca tá sempre ligado, velho. Vamos lá, Juca! Juquinha tá sempre ligado. Ó. O homem da praça aí, ansioso pela piada, hein? Pior imitação. Fiquei sabendo que o Carlos Alberto, nesse momento, tá ouvindo o programa e, dependendo da piada, o RG será convidado a fazer parte da praça. Se ele grava, ele acaba te pessoal aqui, que acaba descendo pra casa. Ah, né? É. É, você sabe que ele veio aqui, né? Ele quis me convidar, mas eu não. RG, peraí. Você não sabe quem tá ouvindo? Quem? Viu? Quem? Acabou de me mandar. Quem? Não olha. Quem? Deixa eu ver, porra. Carlos Alberto de Mil. Ah, então eu vou caprichar. Falou que é seu fã. Você mandou, eu falei. Eu vou caprichar. Meu, Sombra, eu falei. Rê, como eu gosto do Carlinhos. Como assim, Rê? Como eu gosto do Carlinhos. Carlinhos, essa intimidade chama de Carlinhos. Meu, vou entrevistar ele sábado. Adoraria, mas ele é de uma humildade incrível. E no dia que eu convidei ele pra vir fazer o Estado 97, ele marcou ele é um dia, veio sozinho, fez o programa, foi legal pra caramba. Ele é um show aqui. Ele é de, lembra o caso espetacular, hein? Ele é no Rude. É um show aqui, muito bom. Mas aí, Dodô? Sim. Manguaça tá conversando com o amigo dele. Velho e bom Manguaça. Lembra do Manguaça? Você tinha sumido, hein? Do Ale. O Manguaça tá lá no bar, viu, Ale? Conversando com o amigo dele. Aí falou com amigas dele. Dizem que se tomar leite. dá muita força. Aí o amigo ele falou, ele falou, aí o amigo, e aí? Ele falou, eu tomei, velho. Tomou? Tomou, e aí? E aí? Tentei empurrar uma parede, velho, nada. Aí o amigo ele falou, putz, e aí? Ele falou, aí chateado, velho, eu só demais eu bebi um litro de pinga. Sabe o que aconteceu? Aí o amigo dele falou, o que aconteceu? Ele falou assim, putz, velho. A parede se moveu sozinha. Muito bom. Sensacional. Olha, eu não sei porquê, mas eu acho que tem gente aqui no programa que remove paredes. Eu acho, né? Ah, tem. Eu acho que tem gente aqui que remove paredes. É, mas não vamos entregar, né? Não vamos entregar. Ah, eu sou a linda. Vamos manter isso. Isso é verdade, sobre o que você está falando, mas eu sempre dou conselhos para os mais jovens ou para os mais bêbados, né? Ah, é? Quais são os conselhos? E um que eu acho importante é o seguinte. Se beber, não digite. Porque normalmente dá besteira. Ah, se beber é verdade, mano. Que não pode. Não dirija, não poste history no Instagram também. Também. Não digite, não digite nada. E não entra no Face da ex. Ou seja, dirija, mas não digite, é isso? É, mais ou menos por aí. Foi por falar em dirigir, vocês viram lá o maluco lá? O da Ferrari? O Ferrari? Da Ferrari aqui. Acharam 23, ele? Acharam o maluco? Acharam. Não, é o seguinte, o cara bateu. O que consta, as testemunhas dizem que havia um racha. O cara da Ferrari com o pessoal de Porsche. Largou o cara da Ferrari bateu num terceiro automóvel. E foi parar no canteiro. E bateu numa árvore, parar no canteiro, bateu numa árvore. E o cara que foi atingido ainda foi lá e filmou e mostra o cara grogue, assim, com a cabeça no... Mas aí o Porsche voltou, catou ele, o passageiro, levaram embora. Fugiram, ou sei lá... E aí tá internado na UTI do São Luís aí da na Alha Franco. Agora tô preocupado, eu tô preocupado com o Bá, viu? Por quê? A boca do Bá, mano. Outro dia nós estávamos falando aqui do Vai-Vai, eu, Bá, tal. Aí vem o Bá e fala que o Tadeu tinha morrido. Aquele dia, né? Que era o ex-presidente da Vai-Vai naquele dia. Nós estávamos falando de Ferrari, do acidente lá da Dutra, do, né? Verdade, né? É verdade, verdade o cacete aí, ó. Oba, você tá louco, velho. Também você tá falando como se fosse coisa absurda. Quem nunca bateu uma Ferrari? Fala bem. Tem tantas, né? Tem tantas em São Paulo. Tem isso. E essa, eu também... Puta Ferrarizinha 2002, velho, feia. Ah, só isso. 300 conto, puta mico, né? 350 conto. Bicharia. Puta micharia, né? Pô, amigo, micharia. Viu? 300 conto, velho. Estádio 97, aqui da Energia 97 FM, agora convocando ele, o Menino Bomba. Vamos falar de Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. Você vai poder levantar os dois braços agora pra segurar no PQP do busão, do trem, do metrô. E você não vai matar quem tá embaixo. Não vai cair aquela gota de suor na coxa daquela mulher que tá sentada na tua frente. Nossa, que nojo, cara. Não paga esse mico. Não paga esse mico. O Ale Oliveira, ele transpira mais que tampa de cuscuz. Opa, meu. Então, eu passei essa dica pra ele e hoje ele deixou de feder. Hoje, ele é o cara mais cheiroso da rádio e o mais sequinho. Tá bom? Olha, delícia o cheiro dele. Nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ele leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar essa frase, tá bom? Não vacila, não. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Cara, acabei de ver uma notícia que é bizarra, né, cara? Na Escócia, tava acontecendo uma exposição, né? Uma galeria de arte e tal. Bom, aí, tinha uns caras que estavam lá, os alunos que foram lá visitar a galeria de arte e tal. Sei lá que porra, os caras tinham um abacaxi. Beleza. E viram uma vitrine vazia. Falaram assim, vamos botar o abacaxi dentro da vitrine? Uma galeria de arte, obras de arte. Aí ficou 6 dias o abacaxi na vitrine, todo mundo mostrando. Tirando foto. Tirando foto e olhando como se o abacaxi fosse. E arte conceito, né? Arte conceito. Então, mas isso prova, Sombra, que muitas vezes eu sei que agora os apreciadores de arte vão querer me esfaquear. Não, melhor não falar. Tá certo? Com uma faquinha de rocambole. Mas na boa, cara. Concordo. Eu não sei nem o que você vai falar, mas eu concordo. Às vezes tem um emaranhado de fios assim, exposto dentro de um negócio com uma iluminação em cima. Todo mundo, nossa, o artista quis dizer isso daqui. Aí você olha lá. Conceitual, só. Você pega lá. É uma garrafa pet amassada, Sombra, sabe? Que esquentou no fogo. Você cara que ficou perto do fogão e você não viu? Ela derreteu. E o cara coloca, às vezes, aí em cima, tipo, de um paninho de cetim. Com uma luz negra em cima, assim, fala, nossa, ele retratou o sentimento, não sei do que, bacana. Com todo respeito, mano. Com todo respeito. Então, o conceitual era uma das obras aí, um abacaxi numa vitrine, tá certo? Era uma das obras aí mais acessadas ali. A vantagem que abacaxi dá pra comer depois, né? Então, virou arte. Não, mas eu não condeno quem gosta. Por exemplo, o cara que vai no Louvre, tá lá, né? Legal pra caramba. Tá lá na França, o cara fala, velho, eu vou passar 2 dias andando aí no museu. Com todo respeito, eu não vou criticar quem gosta lá de estar vendo quadro, etc e tal. Mas, velho, o cara vai ver uma Mona Lisa, RG. A Mona Lisa, o cara que chega lá e vai ver um quadrinho 3x4. Aí o cara fala, é tudo isso a Mona Lisa? Fazer um barulho, sabe, gigante. Por causa da Mona Lisa, eu vou ver um quadrinho 3x4, velho. É louco, essas horas. Que seria da Mona Lisa se não fosse a chapinha hoje em dia também? Tem essa. Não é verdade, mano? Tô errado, Sombra. Quanto tempo você passou lá no museu na França, lá? Rapaz, não, tem coisas muito interessantes. Agora, que fica uma multidão pra ver um quadrinho ali. Você vai, é louco, mano. Pra ficar vendo estátua sem pênis, essas coisas. Você queria ver o pênis. O que não tem graça nenhuma. Você queria ver o pênis, safado. Entrou pro time do xixi cruzado. Mas já foi bem agora, né, velho? Hoje eu tô demais. Olha, o Motinha com brincadeiras homofóbicas. Eu, né? Aqui, nossa. Aqui o pessoal é o politicamente correto. E logo nota, né? O estádio, né? E esse é o programa que cozinha sendo correto 97. É nóis, velho. Vamos lá, telefone 3284-7097. Mais ouvintes, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Toca, Asdrúbal! Alô! Oi! Quem fala? Oi! Marcelo! Ô Marcelo, tudo bom? Tudo! Marcelo do quê? Carpinelli Seixas. Quantos anos, hein, Marcelo? 37. 3.7, RG. Ah, tem jeito que tem outros que não tem, né? Ah, entendeu? Sensacional! Não tem queixas. Olha aí, entendeu? Ouvinte rindo. É sensacional! Salvou a hora! Não tem queixas. Não, puxador. O que é isso? Puxador, se você não entendeu, toma uma pinguinha. Não, mas não reverberou, né? Pô, reverberou. Toma uma pinguinha. Boa, vai escalar a escada lá do Pico do Jaraguá, não, faz não qualquer coisa. Não encontrou eco na multidão, hein? Que é isso? Vai procurar o bingolim da estátua. Ah, faz isso. Olha! Chegou pesado, hein, mano? Ah, esse puxador aí tá com nada, velho. Ô, velho, e o bairro? Qual é o bairro? O Rude é o termômetro. Rude é termômetro. Eu tava quieto aqui, mas o pegou Rude? Pesado agora. Né? A gente tem que deixar um humorista, é o cara que dá o aval, né? O cara fala, isso colocaria no meu show. Então o termômetro sou eu, mano, e o Ale aqui, né? Não, você tá enganado. Não, você é um baita humorista. Como diria a dona Encrenca, eu sou comentarista esportivo. Comentarista esportivo. Barra comediante. Barra comediante. Barra. Amante. Quando você vai no... É Martinelli ou Carpinelli, seu nome? Ah, esse é percoço, Marcelo. Carpinelli. Quando você vai viajar no hotel, você põe o quê? Profissão. Comentarista. É? Tá bom. Você é comentário. Vai, Dudu. Ô, meu velho. Safado. Oi. E aí, qual que é o bairro? Vamos ver se o Ben já adivinha aí. Granja Viana. Ali na Raposo Tavares. Bairro de gente rica. Granja Viana. Gente rica. gente, aqui é um trânsito do cacete, pelo amor de Deus, seu raposo do cacete. É, mas mora aí porque quer também. Você descobre, velhinho. Tem helicóptero, velho. Ué. Velho, é mais tranquilo. Os caras que reclamam, vai morar em Alphaville e reclama do trânsito. Vai morar em Cotia e reclama do trânsito. Ó, mora mais perto, ué. É verdade, mas é bom, você vai no tranquilo. Então tem suas vantagens, né? E o time? Vai Corinthians! Coringão, campeão paulista! Vai pra onde? Vai pra onde você falou? Pra onde você falou? Vai Corinthians! Pô, campeão de tudo, né? Com certeza, mano. Corinthians! É que a voz é fina mesmo. Ô, amigão! Pra variar, o Corinthians aí contra tudo e contra todos foi lá e calou a boca de todo mundo. Calou a boca de todo mundo. O Corinthians, ele mais uma vez aí com um time teoricamente mais fraco que os demais, provou que tem camisa. E a camisa é pesada mesmo, velho. A camisa é pesada. Todo mundo tremeu na base enquanto o Corinthians foi lá e vingou todo mundo. Vingou o Santos, vingou o Palmeiras e ganhou da Ponte Preta na final. O negócio é o seguinte, cara. Diante de tudo que você viu até agora, o Carilho, o elenco e tudo mais, qual que é a sua expectativa em termos de título, ou da Sul-Americana, ou em título brasileiro? Você que decide aí. O que você está pensando que o Corinthians ainda pode fazer esse ano? Eu acho que pro Campeonato Brasileiro, acho que é um pouco mais complicado, tem que aumentar um pouco o elenco aí, né? Não vou colocar como favorito, mas acho que pode chegar entre os quatro aí, vamos ver, né? Final que acontece, a Sul-Americana, vamos ver, a expectativa é que amanhã o Corinthians faça um bom jogo e venha com acho que um empate amanhã de 1-1 é um bom resultado. Então, cara, amanhã, diante das dificuldades que o Corinthians enfrentará, estão a ausência do Fagner e a ausência do Pablo também. Dois alicerces ali da nossa base defensiva. Até onde esses caras farão muita falta amanhã? Ou você acha que tudo bem, os caras vão dar conta lá? Não, tanto o Léo Príncipe quanto conta, o Pedro Henrique. O Léo Príncipe e é o Pedrinho, né, que vai jogar? Sim. É o Pedro Henrique conta. E o Léo Príncipe. O Pedro Henrique, é verdade. Eu acho que vão dar conta, sim. Eu acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo amanhã. A zaga é boa do Corinthians. Eu acredito que amanhã o Corinthians vai segurar a pressão jogando fora de casa e vai trazer um empate aí pra decidir aqui. Pra decidir aqui, não. Não, já foi o primeiro jogo, foi 2-0. O jogo foi aqui 2-0. O primeiro jogo foi 2-0 aqui. É a tréplica também. O Corinthians pode perder por 1-0. Não é NBA, não, cara. É verdade. Agora vem cá, pô, o que você achou? Os caras botaram o William Potker, o craque do Paulistão, isso não é um absurdo, não? Quando eu li isso, eu dei risada, né, cara? Pô, craque. E não tem craque nenhum jogador do Santos, hein? A palavra craque tá complicada, hein? Nenhum do Santos. Nenhum. Então, o Mina jogou 6 jogos, foi o zagueiro. E também não concordo com o Aranha, também não foi o melhor goleiro do Paulistão. Isso eu também achei que foi o Cássio, pô. Eu também achei que foi uma sacanagem, meu, botar o Aranha como melhor. São prêmios que não dá pra gente levar em conta. Mas a zaga do Corinthians não foi mais responsável pelo feito do que o Cássio? Não. Ser menos vazado? Não, mas o caso pegou mais. Mas aí é o conjunto da obra. Eu acho que a zaga é mais forte. Só não entrou o Balbuena nessa seleção. Aí é o conjunto da obra. Aí é o conjunto da obra. Acho que o Aranha foi mais, hein? Quais foram o time que ele joga? Quais foram os zagueiros, ô Benja, que foram eleitos? Foram o Mina e o Pablo. E o Pablo. Então, o Mina foi sacanagem. Então teria que botar da Ponte. Por que sacanagem? Ué, porque o Mina jogou 6 jogos. Da Ponte? Não, é porque a da Ponte já tinha o Fernando Bob e o Mina, Pote. Né? Não importa. Mina é o cara. Não tem nada a ver, Aranha, o Fernando Pote. Eu acho que com algumas exceções isso aí não é feito de acordo com o lógico. Eu acho que não. E eles costumam dar essas pisadas. Há jogadores que eu acho que mereceram. O Fernando Potker? Não, Fernando Bob. Potker. Eu falei o Potker. Não, tem o Fernando Bob e tem o Potker. Colocar o Potker como ele eleito melhor? Goleiro do campeonato, Bob Aranha. Fernando. Ok. Aranha, bom, cacete. Mas é Fernando Bob. Assim, tudo bem. O Cássio mereceu mais? Pode ser. Mas não acho tão absurdo o Aranha. Chegou na final. Pelo time que ele joga. É absurdo mesmo, só o melhor jogador. Não, como achei. Também o Gabriel tinha que estar no lugar do Fernando Bob. O Gabriel fez um baita no Paulista, gente. O Gabriel jogou um baita campeonato. É que contra o Palmeiras, o Fernando Bob jogou muita bola no primeiro jogo lá em Campinas. Mas ele ganhou o prêmio de melhor campo. Mas o Ben já é o melhor do campeonato. Mas é assim, acompanhando a Ponte Preta, Fernando Bob é um jogador dos mais importantes dentro do negócio. Também não vejo por agora. O William Potker? Eu acho que os dois. Caraca, então o Gilberto também tinha que ser, porque o Gilberto marcou 9 gols sendo reserva. Ué, foi o artilheiro. Não, ao lado do Potker. Então. Não, é craque do campeonato. Desculpa, você vai falar craque, craque do campeonato. Por exemplo, eu acho que se fosse pra determinar craque do campeonato, por exemplo, não tô defendendo que seja ele, mas assim, o Cueva tinha que ser muito craque do campeonato, não o Potker. É muito mais. Do campeonato tinha que ser o Rodriguinho. Final, né? É que eles, alguém que chegou na eles final, dão né? pro. É, ou, tinha que ser o Rodriguinho. Ou vice-líder ou campeão. Não, eu votaria no Jô. Eu votaria no Rodriguinho. Eu votaria no Fernando Bob. Tem que, o craque do campeonato tem que chegar na final? É. Ah, eu imagino que sim, né? Ah, eles porque... fazem essa média. O cara tem que fazer a diferença. É. Você concorda com tudo isso, Marcelo? Ou não tá nem aí, tanto faz? Romero. Tanto faz, foda-se. Tá vendo? Que isso! Que mas, isso? Ó, na boa, o Mano lindo, acha que é o Romero. Você concorda? Não, mas, ô amigão, se a gente parar pra analisar, esse negócio de premiação, de federação, sabe, seleção de campeonato, isso aí é uma baita porcaria, velho. É uma merda, não tá passando nem pra pois é, cara. É aquele cara, quem que foi o time fair play? Ah, quem que foi o time que mais fez gols? Ah, quem que foi o time que deu mais flâmula pro adversário? Vai pro inferno. Concordo, mano, concordo. Sabe, é uma grande porcaria que não acrescenta nada. Roberto Ceni, consegue pra ele essa porcaria de estatística aí. Que isso? O cara tá revoltado. Mas, ô amigão, e com relação ao Carilli, já que a gente tá falando de treinador. Se é torcedor que não é do Bruninho, aí é anti. É. Pra falar dos outros, então você é anti também. Mas é isso, mas é assim que funciona. Ele quer falar do dele, não, ele quer falar lá do Rogério. Não, mas ele fez uma crítica. Então amanhã tem anti por todos os lados. Mas funciona assim, é assim que funciona. Você não entendeu. Você é um grande mané, eu entendi, é um mané. Ele fez uma crítica. A justificativa que o Rogério dá, muitas vezes quando ele vai falar a respeito do desempenho dele, mostrando scout. Muitas vezes os números são mentirosos, cara. Você precisa saber interpretar os números pra poder falar a respeito. Não basta chegar, meu time teve 32 escanteios contra um do adversário. Não importa se naquele um do adversário o cara alçou a bola na área e fez o gol, se dane seus 32 escanteios a favor. É, então talvez tenha sido isso o que o ouvinte tentou colocar. É, mas não foi não, viu? Você tá passando pano pro cara. Tá passando pano só porque ele é... É antes, sim. É. Todos têm antes. E se é da granja, você passa mais o pano aí. Muito obrigado, valeu, mano. Tá vendo? É a voz do povo, Paquito. A voz do povo. Ô, amigão! Oi. Você comentou a respeito do treinador do nosso adversário de São Paulo, mas a gente pode também falar bem do nosso treinador, aí o próprio Fábio Carilli, hein, mano? O Carilli é o novo Tite? Isso é que ele é o mais sensato, hein? Imagina mesmo. Porra! É, com certeza, tem que dar uma volta de confiança no cara, no campeão, hein? Momento papai! Vamos ver agora. Ele tá ouvindo, desgraçado. Novo Tite é de brincadeira, ué, mas né? Pode ser. Inclusive, ele consagrou o Tite. Tá, mas hoje não, pode ser que... Ué, mas se a gente parar pra analisar, o Ale vai me dar razão, porque ele consentiu com a cabeça aqui fora do ar. Chamou pra cúmplice. Não, porque ele balançou a cabeça assim fora do ar, aprovando a minha declaração. O Tite, amigo, ele era um cara aí extremamente conceituado, principalmente pelo fato do time do Corinthians saber se defender, e muito bem. O Carilli, pra quem não sabe, ele era o cara que coordenava, inclusive os treinamentos e posicionamentos dos jogadores... Do Tite, cara, nessa parte defensiva. Ele montou a estrutura sólida que o Tite usufruiu durante muito tempo na sua base defensiva, justamente com o trabalho e com a competência dele. O Carilli mandou muito bem e muito do que o Tite é hoje pode ser atribuído ao Carilli, sim. É que o Ale não gosta do Carilli e não gosta do Romero. Não, eu gosto do Carilli. Tô vendo. Ele mas... é do Carilli, né? Se a gente parar pra analisar... Mais difícil, não, né? Até pode ser que ainda não esteja no mesmo patamar, mas tá muito próximo. Sei lá, coisa de 2-3 meses ele já pode estar atingindo o nível de excelência do Tite. Não fala assim, papai. Como não, Ale? Mas é verdade, deixa de recalque. Se o Tite usufruiu muitas vezes da fama de saber se defender bem... Bebeu na fonte. Esse trabalho aí foi feito e desempenhado pelo Fábio Carilli. Você sabe disso, Alexandre. Não, mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu gosto do trabalho do Carilli. Eu acho que a comparação com o Tite é ruim até para ele, Carilli. Porque o Tite está num outro patamar, está num outro nível. Você vê, inclusive, nas entrevistas, quando o Tite fala de futebol, quando o Carilli fala de futebol, para mim é outro mundo. Tomara, eu torço para o Carilli ter sucesso, o mesmo sucesso que o Tite, mas nesse momento eu acho que não cabe a comparação, meu querido. Não, mas vamos aguardar, velho. No final do ano você vai dar o braço a torcer e falar: mano, você tinha razão quando você comparou o Carilli com o Tite. O Carilli é o novo Tite. E assim espero. Ô, amigão, então manda seu placar aí, velho. Corinthians e Laú jogando amanhã no Chile. com a ausência do Pablo e do Fagner? 1-1 E quer mandar abraço pra alguém? Ah, manda abraço pra vocês todos aí, programa sensacional, muitos anos acompanhando, difícil falar aí. Valeu. E desejar sucesso pra vocês aí, muitos anos de programa. Muito obrigado. Sucesso! Boa, velho. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, viu, irmão? Abraço. Valeu, cara. Abraço, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. E a FIFA definiu aí, né, que pra Copa de 2026, quando passará a ter 48 clubes... Virou festa do boi. A Conmebol terá direito a 6 vagas e meia. Né? Ou seja, essa meia deve ser aquela da repescagem, né, mano? Possivelmente, né, Sombra? É. Ou seja, é a 7ª vaga. 48 clubes, velho? Você vai enfrentar alguém da Oceania, né, cara? O que é estão falando que serão chaves de 3, né? Turno e retorno, todo mundo contra todo mundo, no mundo inteiro. Não. Nossa, de 4 anos. Não dava nunca. 4 anos. Aí já começa outra. Quando acaba, começa a próxima. Ah, seria legal. Né? Ótimo. Serão chaves de 3 ao invés de uma chave de 4, né? Mas o time corre o risco de jogar 2 partidas e ficar fora, hein? A Domênica adora tomar uma chave de 4. Ah, Dodô! Ah, é isso! Tá brincando. Ah, Dodô, sai do armário! Não sei o que vocês estão falando. Que isso? Uma chave. Domênica não é comigo. Olha, fez sucesso ontem a nossa revelação, viu? Tá sabendo, Benja? Viu, Benja? Tá sabendo? Eu cortei no ar. Estou grávida da Domênica. Parabéns! É verdade. Parabéns, Dodô. E como é que você conseguiu? Ah, eu não sei, aconteceu, é mágico. Não é gravidez psicológica? Né? Não, já fiz tudo. Já fez tudo, você amanhã fez... temos ultrassom, né, amor? Tá brincando. Ultrassom? Temos ultrassom amanhã. Deu azul, naquele, você vê aquele do xixi? Deu tudo. Se for menino, é Aguidô o nome. Aguidô. Aguidô. Tá ótimo. Parabéns, Dodô. Aguidô. Depois a gente fala que o Domênico é mágico, ninguém acredita. Não, e com esse tempo. É por quê, Alê? Não, porque ele. Na hora que você vai falar que é perigoso, hein? Não, ele adivinha o futuro. Você viu isso? Isso é fácil. Não, isso é verdade. Adivinhar futuro, não. Adivinhar futuro. Adivinhar o futuro eu consigo. Não, eu só não consigo fazer xixi cruzado. Ele não é comigo, não. Nossa! Deitou. Aí já não dá, né? Deitou. Aí é uma especialidade de outro. Mas o Ale pode fazer. É, mas xixi cruzado nunca engravidou ninguém. Não. Mas foi quando? Foi numa viagem? Vai nessa. Vai. Foi na Casa Verde. Não foi no navio? Não, foi... Na verdade, eu vou contar pra vocês. Foi 4 horas da manhã na Brasleme. Caraca! Na Brasleme, né? Parou o carro. Falou, vai ser agora. Reclinou o banco. Mas você queria? Você tava naqueles dias férteis? Não sei querer mesmo, não. Mas agora que veio, eu aceitei, fiquei muito feliz. Parabéns, Domênico! Na verdade. E a menina, mais legal a menina, ontem. Já sabe? É pedida, então, pedida. A gente vai saber amanhã do ultrassom, né, amor? Imagina a cena dentro do carro. Imagina a cena dos dois chegando dentro do carro. Mas o sonho é que seja hermafrodita, né? Manda uma foto pra gente, Dodô. E vocês já estão comprando enxoval, berço, fazendo essa chabaro, coisa? Chabaro. Vamos esperar. E o bom é que vai ser, vai nascer bem nas férias do meu amor. É janeiro, então a gente vai poder ficar tranquilo em casa. Vai deixar de beber? Chabar. Entendemos fazer, né? Ah, com que certeza. Legal. Parabéns. Você vai ser convidada. Agora, legal. Você vai ter licença paternidade ou maternidade? As duas. Existe licença dos dois lados. É, ele já pesquisou. Ó, o Dodô cavando, ó. Não é pesquisar, é informação, porque eu já fui, eu sou pai formar, de 2 meninas. 3 agora. Então eu formar, sei muito bem. Então passa a informação certa. Tem que informar, né? Vai querer assumir. Inventar as coisas, você consegue. Agora, só imita, Dodô. Então faz assim, só imita aí, não começa a querer dar informação. Já deitado agora. Agora, se não assumir, vai pro programa do Gugu, né? Beleza, não. É, só imita. Imita que a imitação tá legal, mas quando começa. Se querer fazer você algo mais, fica difícil. Você vai no Ratinho pedir o DNA? Pede. Não, eu tenho certeza que é. A gente sente. Mas ele pode pedir o DNA? É, pode pedir, mas ele sabe. Que não é teu, Dodô? No dia ela ficou preocupada. Olha, quero dizer aos senhores que meu advogado está ouvindo e os senhores serão devidamente processados. A gente estava e falou, porra, escapuliu, porra. Eu falei, deixa. Escapuliu. Rui. Vou falar já o que vai escapulir aqui. E você nem pode tomar pílula, né? Ah, muito pelo contrário. Eu tô com muito medo do Rudy, juro por Deus, velho. Porque ontem, ele até chorou. Ele se emocionou. Você não tava aqui? E eu vou dizer uma coisa pra você. O cara começou a chorar, dando a informação, chorando. Eu tava emocionado. Ele, daqui a pouco ele tá encarnando tanto esse troço que já ele senta. Ah. Ah, não vai demorar muito pra sentar, ele velho. Tá jura, Guilherme? Já senta. Ah. Será que já não sentou? E se já não tá sentando já pra experimentar, pra ver se é legal. Entendeu? É um personagem, Domingos. Ah, mas não tem dúvida. Se não é, tá no cursinho. Ah, olha, vou dizer, se não é, já tem lá como é que é o alvará pra sair na firma aberta aí, tá tudo certo. Aí, alvará de soltura. Domingos, isso é fantástico. Mas, Guilherme, você era uma coisa fantástico. Que você queria? Era um sonho planejado. Teu? Ah, eu pretendo ficar como amante, porque você só vive o lado bom, né? Que é a madeirada. Presente. Duas, três vezes na semana. Aguinaldo, três vezes o Dodô. Mas assim, tendo um filho. Tendo tudo um filho, isso? Quê? Mas tendo quê? Um filho. Ele é violento? Como assim, violência? Ele é agressivo? Não, violento. Ele é agressivo? Eu é forte. Vou falar pra vocês. Lá vai chorar de novo. Estou pra escrever um livro. 50 tons de café. Tô esperando, né? Eles estão perdendo o tempo do rádio. 50 tons de café. Tá no tempo. Ah, Domênica, para. Não tá não, eu preciso falar um recado importante. Então dá um recado, depois a gente fala mais. É o seguinte, olha só, atenção você palmeirense querendo assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Parece uma coisa impossível, EG, porque todo mundo vai querer nesse último jogo aí da primeira fase. Claro, claro. Mas não é impossível de conseguir o ingresso. Olha, a Bridgestone vai ajudar você com essa. Sim. É só você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você vai ganhar um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras, tá bom? Boa. Não dá para perder essa, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem, hein? Boa. Acesse aí, ó, www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. Inclusive, olha, RG, eu vou dizer pra você uma coisa. Sim. Eu ainda tenho um par de ingressos pro primeiro palmeirense que entrar no ar aqui. Aí sim. E respondendo a pergunta, qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Garoto. Se o primeiro palmeirense que entrar no ar, já eram pra dois, um já foi, um já ganhou. Sim. Então vou descolar pra mais um. Respondendo essa pergunta corretamente, vou descolar um par de ingressos pra esse jogaço do Palmeiras contra o Atlético Tucumã. Agora, você que não quer perder tempo, corre aí, acessa aí e saiba mais. torcidabridgestone.com.br. Boa, Domênico. Boa. Olha aí, temos mensagens chegando através do nosso WhatsApp. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Porra, Sombra, não me dá dessas, hein, meu? Ficar triste porque a estátua tava sem pênis. Aí você queima nós, tricolor, hein? Ah, é bom. Jaraguá, ô Sombra, não dá dessas que não, mano. Isso. Oh, merecia replay isso aí, né? Vamos lá. Merece replay, viu, Bob? Ele queria uma estátua com... Ó, pede o pênis ereto. Vê se o Kid Bengala não tem uma estátua ou não, Sombra. Ah. Vamos lá, mais mensagens. Cara, eu escuto vocês tem muitos anos. Meu pai era vivo, a gente escutava. E de uns anos pra cá, o meu sonho é ouvir um trocadilho com meu nome. Eu fico imaginando o dia que eu conseguir ligar aí e falar, meu nome é Douglas Riggers Cornavaca. Que o RG vai aprontar. Cornavaca. Olha, eu já vi botarem corno no boi. Agora, corno na vaca, velho. Sensacional! Você nem ligou e você fez o trocadilho. É impressionante. A cornavaca é amarela. É a prima do Benjamin. Vaca amarela. Começou de novo. As vacas já estão aí, viu, Benjamin? Começou de novo. Já tá tendo as primas do Nariga. Ah, mas essas que estão aí também são da sua prima? É. A minha prima foi a que trouxe a Cal Parade pro Brasil. Né? Ah. Agora, essa aqui eu não sei se é dela, não. Preciso falar com a minha mãe. É que é igual. Não, mas não sei se é a Cal Parade, né? Porque a minha prima trouxe. Minha prima é visionária, né? E depois todo mundo começou a imitar. Cal Parade. Encher a Paulista de vaca. Aí né? Depois Cal começou Parade. A não, mas acho que da vaca só pode ser ela, mano. Pode pedir uma em namoro. Minha prima externa. E se forem dois? Hoje é aniversário da minha mãe. Não, é vaca. Hoje é aniversário da minha mãe. De quem? Oh, a mamãe faz hoje, é? Parabéns. Dona Rebeca. Dona Rebeca. Saúde, viu, Dona Rebeca. Atenção, silêncio. Silêncio. Silêncio. Não. Peraí. Aí pode. Ah, o Dodô e a Guinaldinho pode. Aí o outro não pode. Quero ver aí agora. Sem mimimi. Vamos lá. Eu queria dar boa noite a todos. Boa noite. Pensa bem. E com muito respeito. Pensa bem. E do que isso? Sem olhar pra lá. Com muita ousadura e alegria. Vou machucar. Com muita... Aniversário da minha mãe. Com muito amor. Cala a boca. Corta lá, produção. Eu não estou dizendo pra quem, mas hoje é um dia muito especial. Eu queria parabenizar e dizer que hoje tem Dark Room. Dark Room? Mais mensagens no nosso WhatsApp. É um calhorda. Pra que time que você torce? O Corinthians. Não é Palmeiras? Não, Corinthians, Leca. Que o Palmeiras é? Feio. Moleque completando 3 anos hoje, ó. Mais um louquinho pro bando. Isso. Manda aí um abraço aí pro meu filho, pro Bruno, que tá fazendo aniversário hoje. Thiago Xadec de Ipiranga. Agora é isso, também. Já é bobinho desde pequeno. Impressionante, é uma criança. Não tem educação, é incrível. Os pais não conseguem dar uma educação pro filho. É isso, tá muito malzinho. Esse ano, moleque de 3 anos já viu o título paulista e viu o título da Copa. Tem tudo pra ser um trombadinha da vida. É isso que a gente fala. Agora é o seguinte, ó. Essas coisas aí, moleque. Esse ano já viu o Corinthians campeão. Esse porco imundo ainda não. Como não? Ano passado foi o quê? Trouxa. Chupada aí o porco. Esse ano. Você, Mané. Esse ano. Se eu falar esse ano. Mas esse ano, esse ano. O moleque 3 anos viu 2 títulos esse ano. Você não tem nenhum. Você tá contando agora o bagulho de juvenil. Copa São Paulo. Você tá contando agora juvenil. O bagulho. Então comemora. Somos lá no bote. Comemorar agora. Copa Porto. É perigoso, hein? O mais interessante do programa são os filtros de busca dos caras. Fala assim, não, é desse ano pra cá. É. Aí o outro fala assim, vamos colocar 6 meses pra cá. Duas horas. Olha, nas últimas 2 horas, o meu ganhou mais títulos que Dodô, você falando de bote, teve até morte em bote. Sim, bote, você viu lá? Não, que, como assim? Lá no Sul. No Sul, teve um campeonato. E é com futebol? É. Não, mas, os caras estavam se matando. Mas eu destaquei lá no grupo, eu mandei lá, tá vendo? É. Até na bote, os negócios se matando, cara. Vô Mauro não pode jogar mais. É, vovô, tá feia a coisa, hein? Não, quem joga sou eu. O Vô Mauro é o... Tamborel. Tamborel. Vamos lá que o... Vamos falar com o João aqui. O João tá mandando mensagem via WhatsApp. Alô, pessoal do Estádio 97. Aqui é o João França, corintiano da Zona Leste, campeão 2017, Copinha e Paulista. Concordo com o Mano aí. Casamento é problema. Oscar Niemeyer viveu mais de 100 anos solteiro, foi só casar, morreu. E chupa, Domênico, Cuca na Série B 2018. Oh, cara. Olha o cara, meu, foi buscar o Niemeyer. Maldade, que maldade. E é mentira isso aí, viu, Sombra? Ah, é mentira? Casamento acho é muito bom. É, porque... Eu já fui em vários já, por exemplo, a festa, muita alegria, né, Bauer? Por isso que o Mano vive indo nos casamentos. Isso. É. Principalmente os que o Dodô realiza. Obrigado, quando tem o Dodô de DJ... Opa, aí vai bem, vai bem. Boa, Dodô. Obrigado. Mensagens. Jabá. Boa noite, galera do Estádio 97. O Alexandre Oliveira, seu prego. Ah. O Tubanzinho fez um gol em 1990 contra o São Paulo de carrinho. Prego, não. Certo? Gol de carrinho também vale, ou mudou a regra. Abraço, Tatuapé. Aí não, deitou. Foi pra cima, hein? Não, prego, mas eu não falei que não valia o gol. É que é o jeito mais fácil que ele tem pra finalizar, porque ele teve uma chance na cara do Aranha, com o Aranha caído na marca do pênalti, ele acabou desperdiçando, mas ele treina a finalização de carrinho, passe de carrinho, cabeceio de carrinho. É muito maldoso, então ele tem que patentear essa jogada, só isso. Foram mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Daqui a pouco teremos mais. Continue enviando 94-353-0150. 94-353-0150. Todas elas no oferecimento de Nissan. Vamos falar de Nissan, o pequeno narigudo. Olha só, amigão, leve agora para sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos, o melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, conversões a partir de R$84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. é Nissan. Nissan, narigudo, é isso aí. Agora é hora de... Ah, deixa eu dar um recado aqui. Só repassando, há alguns minutos eu disse aí, né? Essa semana, todo mundo que fechar o pacote do resort ganha um espumante, hein? Então liga lá na Lotus Travel no 2896-4665. Repita. E faça a sua reserva. Tem a equipe de plantão nesse momento. 2896-4665. Agora vai. Tá faltando aqui um mês, né? Hoje é dia 9. Já? Daqui a um mês estaremos lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? Tá chegando. Tá chegando, velho. Vamos lá, 2896-4665. Ligue lá e faça já a sua reserva. O Estádio 97 agora vai pro momento sem parar. São três ouvintes na sequência, hein? Sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima. Acesse semparar.com.br e compre o seu. Dedinhos vivos. Isso é o hit de todos os tempos. Catar você também. O Chupa Domênico, Chupa Calegão. Olha, olha, foi olha. Forte. Não, os dois são. Foi forte. Vendidinho, você agora? Não. Eu ouvi não o programa, eu como caça. Ouvinte eu posso falar, você não pode, eu fui ouvinte também. Eu posso cacete. Eu essa pode. Época eu ouvia. Hoje ele só fala, não ouve mais. Exatamente. Viu? Foi, Sobra. Viu? Fala, Maricudo. Thiago Lacerda. Mil. Que cara legal. Mas ele é um grande ator. Mil, que homem. Aí depois ele me liga. Ai, ai, ai. Aí ele me liga e fala assim. Ô, você não pode convidar teus amigos famosos pra ir ver meu stand-up? É nada que ele fala legal. Isso. É legal. É, convida lá. Sou eu? Manda essa aí. É aqui ele tira essa mão. Ô, fala lá com o Fábio. Manda essa aí. Não é bolão. Pede não é mesmo, é nada. Eita, manda essa aí. Pede mesmo. Assim mesmo, é. O Thiago, o Jorge Benjô. Viu? Quem que leva no stand-up? Aí no carnaval ele me liga, ó, minha assessora de emprego não conseguiu o camarote. Você não consegue ter os amigos famosos lá? Aí ele que deita aqui. Ai, ai, ai. Eu não pedi, mas boa ideia. Ano que vem você poderia me ajudar, hein, Benjô? Não, em Salvador, falando sério agora, Benjô. Você que é amigo dos caras lá em Salvador, do Bel Marques, do. Bel Marques? Compadre Washington. Duvido que o Benjamin. O Benjamin compadre Washington. Ô, o Benjamin hoje em dia, você vai pegar no Facebook dele, é tudo solicitação dos caras famosos. Ele não aceita ninguém, cara. Ele tá com um probleminha hoje, eu não sei. Probleminha. É, okay. Um personagem já engravidou do Domênico, acho que o principal quer engravidar de mim. Calma, alô. Olha, não seria uma má ideia. Já pensou na pensão do Benjamin? Já pensou, Benjamin? Alô? Meu, só em mim. Alô? Quem fala? É Joubert Samuel. Joubert? Não entendi, rapaz. Joubert Samuel. Joubert? Joubert. Joubert. Tá bom, então. J-O-U-B-E-R-T. Joubert Samuel. Quantos anos, hein, Joubert? Como é que é? Joubert. É Joubert Samuel. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 2.9. RG. Hoje, terça, 2.9. Como é que fica essa história? Puta, ontem de madrugada eu tava assistindo. Eu gosto muito de assistir aquele Animal Planet. Meu? O Mota tava. Aí, mas sempre história, né? O leãozinho. O leãozinho. Comendo aí. Rapaz, mas saiu um leão, Domênico. Ah, um leão. De trás de um matagal pra pegar o coitado do servinho lá. Tá. Mas com a Joubert, velho. Mas era grande pra caramba. A Joubert! Oi! 9.7. Mas por que uns tem Joubert e outros não tem Joubert? A Leoa não tem Joubert. Leoa não tem, é verdade. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Oi? O bairro que você mora? Eu moro no Butantã. Passo pro Benja. Só cobra, hein? Eu não tenho culpa. Eu morei ali perto, eu morei no Jardim Bonfiglioli. Isso, ali é pertinho ali. Bonfiglioli. Ali perto da Raposo Tavares. E o time? O time é Verdão, Domênico. Verdão. É nóis, com acento no R, Verdão. Nós. Ô, meu velho, chegou o Cuca, hein? É, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Ô, Domênico e Joubert, dessa vez ele não prometeu títulos, como no ano passado, e falou, seremos campeões brasileiros, né? Certo. Dessa vez ele falou, não prometeu nada. Foi mais comedido, né? Foi mais comedido. Vocês acham que é porque... Oi, diga. Ele não prometeu nada porque a gente vai ganhar tudo esse ano. Não foi isso que eu vi. Carinha de medo, torce mesmo. Ó o Zante, ó o Zante. Ô, mano, sabe o que parecia? Que o Alexandre Matos raptou a família dele e falou: assina, eu não devolvo. É, mas é verdade. Não deu essa impressão? É. E aí, Domingo? Não. Ai, e aí, é o que, ô trouxa? Véio. Você quer falar aqui, ô mané? Mas, ô amigão, você chegou a ver a entrevista do Cuca hoje? Eu vi umas partes, né? Não cheguei a ter a entrevista. Uma não vi tudo, eu não vi nada. Mas vocês não acharam de verdade que a cara dele tava meio fechada, mano, pro momento? Não, eu... Mas, bicho, o cara também não pode ficar, não tá num dia legal também, às vezes. Ah, mas porra, a apresentação do cara, man. Mas você quer que faça o quê? Os caras investiram um caminhão na contratação do maluco, mano. Pô, dá uma risadinha, né? Desculpa, vocês pegam no pé de qualquer porra, hein, meu? Ah, mas vai saber se você não. Desculpa, não, mas desculpa, Ale. Ale, é verdade. Pô, o cara tá de cara fechada ou não? Porque tá de cara fechada. Se o cara tá muito feliz. O cara tá muito feliz e aí ferrou. Porra, é brincadeira, velho. É verdade, verdade de quê? Mas eu não quero enxergar os fatos. Deixa o cara trabalhar, o cara é bom. Olha, o Ale é experiente em analisar feições. Mas olha, o cara veio. A verdade é uma só, a verdade é uma só. O Palmeiras contratou hoje o melhor treinador que está disponível no mercado. Outro errado, ponto. Verdade. Acabou, e segura. A cara feia. Quero que se dane. Ele fica com a cara feia que o Palmeiras ganha. Ele não foi contratado pra dar risada? Lógico que não, gente. Ele foi contratado pra treinar um time de futebol. Você que não tem medo de cara feia. Não. Você não tem medo. Tem medo da dona encrenca, da cara feia, não. Exatamente. Olha. Eu acho que é o seguinte: se vocês quisessem treinador com cara bonita, contratava o Cauã Reymond. Solete, Cão Reymond. Solete, Cão Reymond. Solete, Cão Reymond. Burro! Depois disso, o Reymond. O Cuca é estragadinho. É uma anta, né, velho? Estragadinho. O Cuca não é um treinador de ficar rindo a todo momento. O Motinha tá deitando e rolando. Nossa, não é o estilo dele, né? Não é Cauã Reymond o nome dele? É Reymond. É o Butch Reymond. Cauã Reymond. Reymond. É Reymond. Reymond. E o que eu falei? Reymond. Reymond. Tá bom. Você veio hoje. Você meteu um plural aí. Aquele lá do carnaval, o Reymond. Hey, mamos. Carnaval. Boa, Motinha. Boa, Motinha. 10. Jogou aonde, amigo? Nossa, olha, o Motinha tomou 10. Hoje? O Mota hoje. Não, o Mota hoje tá parecendo o Obina contra o Corinthians. Fez 3 gols e não fez mais nada. Hoje tá muito bem hoje, Mota. Como é aquele do São Paulo que chegou, fez 4 gols, depois ficou rezando? Teve o Eliel. Teve o do Corinthians, fez 5, né, mano? Como é que era o nome? Não, teve na estreia, na estreia. Na estreia, não foi? Fernandinho, fez 4 gols. Inclusive, que houve a gente. Um abraço pro Fernando Baiano. No São Paulo foi o Fernandinho. Fernandinho fez 4 gols. Ô, Domênico, o Fernando Baiano jogou bem. O Adriano Michael Jackson fez, pela Copa do Brasil, 5 gols no jogo pelo Palmeiras. 5? Fez 5. Não lembro de 5. Sim, no Pacaembu. 5 dele. É o Mota hoje. É o torneio de videogame. Fernando Diniz? Não, Adriano Michael Jackson. Adriano Michael Jackson, não lembro. Eu acho que fez 3, hein? Domênico, você duvida de tudo que eu falo, cara. Não, eu não lembro. Mas não lembro. 3, 5. Você tá muito intenso, Domênico. Michael Jackson fazer 5, meu Deus. Mas, ô, Jôbert, vamos analisar aí. Cuca, realmente, de mau humor na coletiva. Há alguma coisa que você acha que pode estar por trás disso? Ou é como o Domênico? Isso é coisa do Zante. Isso é coisa do Zante. Não tava de mau humor, não, Sombra. Não tava. Ele tava no. Tava normal, tava normal. Vocês estão falando muito aí. Um salário desse também, velho. Veja bem, tá bom. Mas o Cuca nunca foi aquele cara de. Ó, Domênico, nem eu nem você. 4 gols, tá? 4? Já é muito. 4 é um absurdo. Tá aqui que eu acho. É melhor se informar, né? 4, velho. É melhor se informar, né? Não ficou nem pra mim nem pra ele. Tá bom, assim. Não, acho que o Cuca, ele tava incomodado pela forma que o Eduardo Batista foi mandado embora. E aí, assim... Pode ser, viu? Não é? Porque daí ele até fala do Eduardo Batista na entrevista. Falou? Os números eram bons e tal, mas que como ele não conquistou o Campeonato Paulista, daí ele acabou sendo mandado embora porque o Palmeiras investiu muito e tem que ganhar tudo. Então, acho que ele ficou um pouco incomodado com a forma como o colega de profissão foi mandado embora. Você acha? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é assim, é uma suspeita, não é uma informação. Tá, entendi. Né? Nota da suspeita do Alê, o Jouber. Não, acho que o Alê tem razão mesmo, viu? Olha aí, hein? Técnico descontente com o tratamento dado com o cara que foi mandado embora. Com o colega. Crise. A prestigiado. O torcedor do Palmeiras destacando isso no ar, hein? Só os isqueirinhos. Plantar crise, né? Só tem isqueirinho aqui. Nada, Domênico, imagina. Ó, o Beija falou aqui que possivelmente o Palmeiras tá atrás do Everton Ribeiro, né? O que você acha? Você gosta? Não, eu não gosto dele não, viu, Dudu? Você não lembra dele jogando? Que... Você prefere o Felipe Menezes? Não, pelo amor de Deus. Sleep. Aí não. Sleep Menezes. Sleep Menezes não, mas o Palmeiras tá completinho, não precisa agora, não, mas ele vai ser contratado acho que no meio do ano, né, que tava pra ver, né? Peraí, agora também é muita sacanagem. Imagina chegar mais um meia. Vai, os não, caras que estão lá já não tem espaço pra jogar. Aí, mais um vai voltar em agosto, por aí. Vai voltar tudo. Gente, o Arouca ainda tá lá no Palmeiras. Tá. Mas será que não perde ninguém no meio do ano? Então, mas se perder, RG, não vai perder, por exemplo, o Guerra. Não vai perder o Moisés. Eu acho até que ele vai dar uma limpada nesse elenco, mano, não aí. Perde o Moisés, cara, o Moisés não tá voltando já? Tá, então. Mas... Não, é agosto. Mas, por exemplo, o Everton Ribeiro, aquele meia, que acho que pode atuar tanto centralizado como também pelaquela faixa direita do campo, como ele fazia no Cruzeiro, por exemplo. Aquela faixa é onde joga o Dudu lá também, né? Nos dois lados. O Dudu lá do esquerdo. O Batistinha botou ele no... Aí é sacanagem também, porque pô, o Bastos, pelo menos, ele foi com a esperança de jogar naquela faixa de campo. Ah, lá vem o é um grande jogador. Quer dar esquerada aí, ó. É um grande jogador, e aí os caras pô, minhas chances vão diminuindo. Baixinho não esqueceu o Bastos. Mas eu vou dizer... Não, eu tô falando um grande jogador, às vezes o cara fala assim, pô, como assim? Como né? assim, eu fico de escanteio? Ah, não, tem que jogar. Eu imagina, fico né? muito Onde feliz viu? Com tudo isso, sabia? Ah, imagina. Ah. Fico muito feliz porque, o RG... Quando o time começa a causar quando assim um certo frenesi nos adversários, porque a coisa tá boa. O ruim é quando você fala, não, deixa o treinador lá, não tira não. Não, esse time de vocês tá bom. Aí é que é perigoso. Quando começa a criticar pra caramba, aí é legal. Não, mas eu falei aí o contrário. Legal. Eu falei que tá bom, excesso de jogadores bons. Ô, velhinho. Eu vi. Verdão estreia domingo aí, vai contra o Vasco no Brasileiro. Baixo. É mamão com açúcar ou vai ser pedreira? Não, é mamão com açúcar, pelo amor de Deus, né? O Vasco não dá, né? Goleada. Vai ser mamão com açúcar? Aqui? O jogo aqui? É, em Palmeiras. Olha, acho que o palmeirense não pode estar satisfeito com menos que 4 gols. É, em Palmeiras. Não, tá voltando, o Tuta tá voltando. Não é assim, não, o Tuta. Cuca. Primeiro, é isso. Primeiro joguinho dele. Peraí, olha. Primeiro joguinho dele. Tenho certeza, vai pedir o palpite pro Alê, tenho certeza que vai concordar comigo. Menos de 4 é derrota. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito, né? Sim, com certeza. Claro que é, com certeza. Mas não é fácil, não. Né? Menos de 4 é. Por que você tá tão reticente mas, gente, assim? Mas pera um segundo, mas é o Vasco da Gama, não é qualquer porcaria, hein? É uma camisa, é uma camisa então, do Vasco. Camisa, da Gama. Então, mano, não importa, é uma camisa forte. Pera, mas e o momento desse time com a camisa forte? Nossa, é ruim. É ruim. É ruim, tanto que eu coloquei no... Eu acho que vai ser 2-0 pro Palmeiras, mas não é... vamos golear, Futebol hoje em dia... Futebol goiano... O jogo do Palmeiras é contra o Jorge Wilson e não foi bem, é isso? Só um minuto, o senhor Mota está encarregado de amanhã preparar as planilhas do nosso bolão. Já fizemos? Já fizemos, velho. Bolão! Bolão do que? Do final de semana? É, bolão é com ele mesmo, né, gordinho? Adoro. Bolão, e aí... Todo mundo aqui passa as planilhas pra dar aqui, faz a somatória de cada rodada, tudo bom. A cada rodada vai ter o bolão? Claro. Ah. Aí no fim do ano um prêmio. Vai ter a zebra. Né? Mas como é que vai fazer? O Ale, por exemplo, não vem todo dia. Aí quando ele não vier, que volta pra ele. Mas aí nesse departamento de não vem todo dia, o qual tá o Ale, você e etc. Não, o Benji nem conta pro bolão. Não, o dele não é do não vem todo dia, é de vez em alguma coisa. O Benji a gente faz por média de acerto dele, umas 5 rodadas que ele vai conseguir. Não, lá o departamento... Pô, mas em uma semana, um dia você vai vir, velho. Eu vou te dar uma porrada. Meu, Sombra. Não. Ele vai te dar uma porrada séria mesmo. Viu? Olha a cara de garagem que ele tá fazendo pra você. Tá nervoso aqui. Vai te pegar na garagem, né? Pra você ali, ó, do lado de fora. Olha, eu vou te falar uma coisa. Existe uma imitação perfeita. É muito boa. Essa do Benji. Posso falar? Eu juro, eu tava na sala outro dia, vocês estavam aqui fazendo o programa. Cara, era igual. Igual. Ele devia dar graças a Deus, que não sabia todo dia. Aí você foi muito inocente, né? Você achou que o Benji tava aqui no programa? Amigo, não compra uma briga que você não pode. E agora você tá. Eu não gosto quando você tá falando também que o Motinha tá gordo. Eu não gosto quando você fala isso. Não é que ele tá gordo, ele não tem. Olha só, ele é uma coisa só, ele não tem mais cintura, pescoço, ele é uma meba gorda de não parece uma bolota de gelatina, mas nada contra, hein, com dois olhos. Eu tava até pesquisando outro dia o seguinte: 100 quilos aqui. Corresponde a pessoa tem 38 quilos em Marte. Então quer dizer, não é que o Mota tá gordo, ele só tá no planeta errado. Boa. Olha onde o Alê foi, Martinha, velho. Olha, nossa. Péssima piada, hein, velho. Sensacional. Não, cultura. Chuck, foi não, culto, vai, culto, culto, culto. Ô, Chuck. Muito obrigado. Informação, ciência. Chuck. Ô, Jouber, quer destacar mais alguma coisa aí do Palmeiras? Juber. Não, esse ano a gente é campeão de tudo. Bora. Opa. E já do Palmeiras também. Se preparem. Dodô. Oi? O da Javari? Sabe o que é isso, velho? É coisa pesada, Sombra. O que, que é? Só bolinha, né? Falar a Juventus que se prepare. Primeiro, não é a Juve que vai ganhar o bagulho, é o Real. Sim. Segundo, você acha que o Porco vai ganhar a Libertadores? Ô, meu velho. Lógico que vai, mano. Assim, já que você falou de Libertadores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descolar pra você um par de ingressos. Você vê. Tá afim de ir no jogo do Palmeiras e Atlético Tucumã? Tô, lógico, Dudu. Então, espera só um minuto. Você vai me responder uma pergunta. Boa. A pergunta. Tem uma pergunta? É, eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele aqui, importantíssima. Então tá bom. É nóis, Dudu. Pera qual um é... Por favor, Sombra. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Vamos lá. Bridgestone, é claro. Boa, aê, garoto. Rapaz. Aí você levou um par de ingressos pra curtir o jogo Palmeiras sim, e Atlético Tucumã. É o seguinte, você vai entrar em contato nesse e-mail. Anota aí, ó. Mota... M-O-T-A, M-O-T-A. Ih, tá? Não vai dar certo. Arroba 97fm.com.br. Aí você vai mandar um e-mail pra ele e ele vai te ele vai explicar como é que você vai fazer pra retirar o ingresso. Tá, tá, Mota. Mota, arroba 97fm.com.br. Legal. Se você anotar alguma dificuldade, etc e tal, você pode mandar aí, ó, pra filho, diretoria, na... arroba. Ô, oh, Fio. E manda a figura porque ele tem dificuldade. Ô, Fio. Agora, uma guerra cueca é com a dor, velho. Vai ter que me segurar e pronto. Provolone. Uma pergunta. Boa noite, ouvinte. Boa noite. E aí, de novo? Quem mandou um abraço é RG. Sim. Dom Carlos Pimpolini, manda um abraço a você. Aí, Dom Carlos Pimpolini, xará, um abração. Lembrando que agora, quando você vai na família Pimpolini, você pede a conta e vem a balinha de nhoque, é uma delícia. Balinha de nhoque. Nossa, balinha de nhoque. Nossa. Eles pegam o nhoque e põem na embalagem, é uma delícia. Ai, nossa. Viu? Mas é doce ou é salgado esse nhoque? Depende do dia que você come. Ele faz segunda. É o que sobrou, na né? quinta-feira ela tá salgada. Porra, tem dia que tá até azedo, mano. É que sobrou, velho. Dependendo do dia, tá azedo. Uma pergunta pra todos vocês no pique. E azul. A volta do Cuquinha. Não, ele fez agora nhoque roxo, homenagem à calça do Cuquinha. Acho que um pouquinho de beterraba. Pô, eu comi aquele petit gâteau de brusqueta, é bom também. Gostou? Bom. Uma delícia. Bom. Verdade. Foi um dia, o mano deu essa sensacional, ideia. Sensacional, hein? É. Bom, bom. Petit gâteau de brusqueta. Aí agora, na hora que você fura o bolinho, sai tipo um monte de tomate. Uma delícia. É. Se Deus. É um Masterchef, tu não fala, nossa, que prato, é. É igual a pintura, velho. Fogaço, igualzinho. Você é o fogaço. É, igualzinho, é igual a pintura. Boa, boa. É o Atala, nossa. Qual é a pergunta? Com a volta do Cuca, o que vai ser mais importante? A recuperação do Vitor Hugo? O começo de Palmeiras do Borja? Ele vai voltar agora, vai começar de novo. Ou... o Fabiano vai ser emprestado, graças a Deus. O que vai ser mais importante? Mas que ódio do Fabiano. Não, eu não tenho nada contra. Provolone. O que você acha? Ouvinte, eu não sei o nome. Opa, Joubert. Joubert. Jojo. Jojo. O que você acha que vai ser mais importante? Feito pelo Cuca. Mais importante é o Borja engrenar aí, né? Fazer gol, porque ele é um craque, né? Mas ele vai engrenar aí, se... Eu acho que já contra o Vasco ele já vai atuar bem. Eu acho que o Cuca vai botar ele como titular, sim, viu? Uhum. Parabéns. Eu prefiro que o Fabiano seja emprestado. Venceu o Fabiano emprestado. Tem o Fabiano emprestado. Jouber, um abraço pra você. Obrigado, viu, gente? Vocês são demais mesmo. Não esqueça de mandar o e-mail pra mota, arroba 97fm.com.br e copia também, diretoria, arroba 97fm.com.br. Se garante, domênico, se garante, arroba 97fm.com.br, o copia todo 97 se FM. Garante. É, se garante, viu, cara? Tá bom? Tá bom, gente. Abraço, obrigado, viu? Valeu, valeu. Abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau. Ô, Sombra. Oi, diga. Posso mandar um recado rapidinho aqui, ó? É, mano. Tem um ouvinte nosso aqui, o Pedro Henrique Pereira Lima. É. Corintiano aí, ele acompanha o Estádio 97 sempre aí, pelo menos há 16 anos, ele comenta aqui no e-mail. Sim. E nesse momento aí, ele tá internado no Hospital São Camilo aí da Pompeia. Ele fez uma cirurgia aí no tornozelo. É, ele tá passando por um momento muito difícil porque o pé dele tá preto, velho. Mas não vai cair, não, velho. Ô, você tá louco? É verdade, velho. Levanta aí logo mais, velho. Logo mais aí você vai tá bom, Pedrão? Olha agora pro teu pé, tá meio escuro aí, mas não vai cair não, tá não, bom? Mano. Continua ouvindo o Estádio 97 aí, porque o nosso programa vai dar força pra você. Ah, nem toda gangrena chega ao final. É lógico, tá louco. É o pior do cenário. Oh, né? O cara nesse momento tá assim. Sabe por quê, Matinha? Ele tá triste no hospital, porque ninguém gosta de ficar no hospital, né, mano? É um ambiente deprê e tudo mais. Ah. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo, mas daqui a pouco vai estar bom, Pedrão. Tá eu sei bom? Que nós estamos num momento sem parar, sim. É claro. É, você falou aí de médico, etc e tal. Tem um filme muito bom pra assistir aí. Ó. Até o Último Soldado. Mas não tá no cinema, não. Deve estar. Márcio Imperato? Não. Não, eu só pensa nisso, velho. Último cara que consegue ficar de pé com ele. Legal, viu? É filme, bom? Filme de guerra, fatos reais. Eu tô assistindo aquele Homeland. É fantástico. Mônica muito Marcos. Bom, muito Homeland. Bom. Tá em que temporada? Não, eu tô na primeira ainda, comecei agora. Ah, vai em frente que você vai pegar. Comecei agora, muito bom, hein? Excelente, tô curtindo. É excelente, você vai curtir e muito, viu? E o Joseph Cards tá voltando, meu, é top, né? Top também. Claro. Ô, Mota, fala, você consegue entender? Não, fala a verdade. Ué, velho. Posso falar? Ali... O Brasil real é pior do que a série. Vota em mim, igual... que vai ser tudo melhor também. É igualzinho, velho. Tem uns caras lá igual você, seu truque. Momento sem parar. Vamos lá. Toca as Drubal. Essa é boa, mano. Corta. Isso é legal essa música, né? Ah, essa aí é boa. É bacana, aí, bacana. Gostei da Bahia, essa é boa. Ó. Deixaram isso pro ar. Você tirou a música. Como é que deixaram isso pro ar? A música é legal, cortou o musical. Absurdo, velho. Que isso? Alô? Nossa, quem deixou isso pro ar? Cortou o musical. Por que você tá se doendo pelo sombra aí? Essa música daquela época... Aí, viu, ô Domênico, nessa época aí quando lançamos o CD do estádio, essa música aí era a mais pedida da rádio. Era a mais pedida isso. Da rádio naquela era época. Era hit absoluto das pistas. Tocava na programação, velho. Agora se tocava, alô? Pedala, mano. Alô? Tocava na programação. Era a mais pedida. Quem fala? Alô, Adriano. Ô, Adriano, tudo bom? Vai, Pagas, beleza. Tudo bem? Coração Mirão aqui. Sulesse Mirão. Mirão. Mirão. É a primeira vez. Primeira vez. É. Adriano do quê, então? Teoria, manda o nome, né? Deixa eu ver. Adriano Silva. Silva, que mais? Alô? Tá chorando. Adriano Silva, que mais? Alô? Oi, Adriano Silva, que mais? Olá, eu sou ali. Ih, Adriano Silva de Jesus. Ah, vem 3 vezes sem juros. Vai ser o último pedido. E qual que é o... Qual que é o... Qual a idade aí, meu velho? Qual a sua última refeição? 3.1, RG. É, mas faz parte, né, Domênico? Faz parte, né? Faz, tem que ser assim, pra como poder assim ter o ciclo da vida. Ah, como assim? Adrimês, Adrisemana e Adriano. Sensacional! Zero? Sacanagem. Zero foi muito. Você tá de sacanagem. Vou te falar um negócio. Pô, zero? Hoje até o Mota já tomou um 10. Você tá de sacanagem, velho. O Mota hoje tá num dia bom. Não, tudo bem. Achamos. Tudo bem, o Motinha tá. Achamos um dia. Hã? Anota. É, tem que anotar, olha. Tem que anotar. Hoje... Isso é igual a Copa do Mundo. A próxima, quer dizer, Copa eu do sou o Fernandinho estreando no São Paulo. Hoje, né? 4 gols. 9 de maio de 2017. Botinha hoje. Um dia pra ficar na história do estádio. Gol do Romero, né? Vai. Gol do Romero. Oh, né? Do título. Pegou do título, hein? De bicicleta, né? Do título. Adriano, e o bairro? Bairro, duvido o beijo acertar. É só não inventar. Ai, ai. É só não inventar. Jardim Analândia. Jardim? Nossa. Analândia. Aguinaldinho, Analândia. Oh, existe? É? Existe, mas... Divide as sílabas aí, Domingo. Vai, Analândia. Se é o que eu conheço... Eu vou falar um com o ouvinte. Ah, peraí. Mas ele se bateu pra falar, Jardim Jacira. Não, peraí, tem um que é Itapsirica da Serra. Tá puxando no Google aí, né? Não, tô não, que eu puxo no Google, pô. Ai, ai, ai. Puxando no Google. Ele tem um computador. Não é Itapsirica? Me chama de Google Tradutor. Acertou. Pô, Zada, é engraçado. Se eu errar, aí ele não fala do Google. Aí não, eu acerto o Google. Eu tava vendo na internet aí que o Brown... Como é que eu posso ver na internet um negócio tão rápido? Você falou, eu adivinhei. Brown. Ah, vai. É nóis. Calma, olha. Calma. Ele tá nervoso. Ele queria bater no Rússio. Guarda a ferradura. Vai refrescar o nariz. Lembra uma vez que o mano queria que o Brau fosse aí no programa? Ah, aí problema. O Beija falou. O Beija falou assim: ih, você tá louco? O cara nem escuta a gente. Aí depois o cara foi aí, conseguiu aí, o beijo tá deitado no meio. Nossa, então deixa eu explicar um negócio. Agora vai acabar o programa. Você não sabe quem tá ouvindo. Eu não sei há quanto tempo ele ouve. Quanto tempo você ouve o programa? Eu? Já tem mais de 10 anos já. Então não parece, porque eu trouxe o Brown aqui a primeira vez. Em 2000 faz tempo, Faz tempo que ele vem. A produção tem informação ali. Então vê, o Brown já tinha vindo aqui, eu trouxe o Brown uma vez. Quando? Não tinha nem jurado rude nessa época. O Brown... Fevereiro de 2006. É, uns 10 anos. Fevereiro de 2006. Então acho que você precisa rever o que você falou. Ah, pede desculpa. Ah, mas ele ouve a 10. Pede desculpa, velho. Os caras até falavam nisso, você não vai conseguir trazer o Brau aqui, não. Os caras falaram, seria mágico o Brau vir aqui. Sim, eu trouxe o Brau duas vezes. Duas ou três? E trouxe mais duas. Ô, Benji, foi mágico mesmo. Eu cheguei, o Rudy sumiu, mano. Você amarelou, meu. Verdade, mano. Fiz o pirulí pintou aqui, mano. Eu tenho uma dúvida agora. Será Diga que o Rudy falta tanto pra ele ficar com medo do Brau vir como convidado? Ele tem medo de encontrar o homem? Não vai ganhar mais carona nem xixi cruzado. Ia ganhar? Eu tava pensando. Ontem o Rudy leva a questão de pirata, velho. Tem uma hora na vida que o Domênico fala. Tem que experimentar um pouco de tudo. Olha, Rudy, não adianta. Já escorregou, velho. Não adianta vir pro outro. Escorregou. Depois que levou um pula pirata ontem o Chuck aqui, velho. Apaixonou. É, não tem jeito. Levou um pula pirata que ele ficou todo. Não adianta. Da Analândia, que time você torce? Eu torço pro time que tem mais título internacional no Brasil. São Paulo. Santos. São Paulo. Eu entendi que ele falou. Tricolor. Título tradicional. Internacional. São Paulo. Tá zabando, né? Guarda uma velada, né? Ô, Manja, fica na sua aí. O Marcelinho falou do seu... O cara tá falando, não dá pra entender. Não dá pra entender nada. Diga aí, Adriano. Pergunte. Diga. Adriano? Pode falar. Não, fala você. Calma, sobre ele foi São trocar Paulo. Um soro. Eu sei que você quer... Você é São Paulino? Com certeza. Então, cara, vamos falar do tricolor, pode então. Pode falar. Ó, vou dar uma informação pra ele, então. A informação. O Pinote perguntado... Peraí. Quando é informação? Estágio 97, informa. Ah, olha aí. Ó, perguntaram pro Pinote sobre o Valdívia, né? Aquele que era do Palmeiras. Que tava surgindo uma história. Ele falou assim, olha, se fosse um Valdívia, o único que me interessa é o do Inter. É belo comentário. Do Palmeiras, não. Que bela informação, né? Olha. O Pinote agora chegou. Já chegou. Veneza. Esse Valdivia também tá cheirando, hein? Primeiro foi o Santos, agora é o São Paulo. Mas na boa, todo mundo tá interessado nesse Valdivia. Os caras ficam plantando. Conceito bom, RG. Ô, Mota, só um jegue, velho. Ia plantar uma notícia dessa aí que o São Paulo tem interesse no Valdivia. O Rogério Ceni, pra quem não se lembra, não morria de amores pelo Valdivia. Inclusive tentou dar um chute nele naquele jogo do Pacaembu. Foi mesmo. Né? Como é que o cara desse, velho? Ainda mais o Valdívia, que hoje não tá jogando porra nenhuma, velho. Mas aí essas coisas têm que ficar pro passado. Você viu o Cueva ontem na festa? Você viu o que o Cueva falou? Não. Foram perguntar pro Cueva o negócio do Fagner? Sim. Ele falou, ó, eu fico impressionado como um assunto tão besta teve uma dimensão tão grande. Cara, foi coisa de jogo, acabou, não tem nada. Não, mas tudo bem. Aí qual bola que o Valdívia tá jogando aí hoje? Aí perguntaram pro Fagner, pro Cueva. Ah, mas é melhor que tem isso. É, falando um negócio de caráter, então ele falou, gente, eu não posso falar, não conheço ele. Agora, se eu encontrar, vou cumprimentar, vou trocar ideia. De coisa, coisa de jogo, acabou. Aquilo do Valdívia, com o Rogério Ceni, coisa de jogo. Não, mas é que tá, Benja, não aí, é só pelo fato daquele entreveiro. É a bola que o Valdívia... Ele. Não, então, mas eu citei um dos exemplos do porquê o Valdívia não viria. Mas não foi só aquele dia de confusão, não. Não, eles batiam boca direto. O Paulista de 2008, batiam boca direto. No Parque Antártica já quase teve confusão. Tem um histórico. Mas o Valdívia está jogando só de um. Eu acho que se o Valdívia... Se o Valdívia estivesse bem... Se o Valdívia estivesse bem, não tivesse um histórico ruim... E não estou falando de histórico ruim em relação ao Rogério. Se o Valdívia estivesse bem... Se não fosse um jogador que se machucasse... Ainda que tivesse, no passado, essas brigas com o Rogério dentro de campo... E eu acho que hoje o Rogério, se entendesse que é um jogador importante para o São Paulo e pudesse vir... É minha opinião. Também acho. Eu acho que o Rogério endossaria sim. Ele foi embora em 2014 e já tava ruim, imagina hoje. Tem que ver quanto custa também, né? Ah, cara, mas hoje tem que ver tudo, né? É, eu sei, mas acho que essa questão do ver quanto custa, isso aí cabe lá pro pessoal do financeiro. Hoje é o kit. Se o cara tá jogando bola. Já tá com o elenco, né? Tem o Lucas Prado aí, né? Soleto, Lucas Prado. É o Prato, né? Prato. Filho do Fábio Prado, olha aí. Não, tudo bem, cara, mas assim, no futebol, se você quer qualidade, você tem dois caminhos. Ou você acha aquilo que ninguém achou, como você às vezes acha um jogador de potencial. Né? Por exemplo, o Cueva. O Cueva veio por uma quantia relativamente barata, né? É. Agora, você quer ter certeza da de jogador de qualidade, vai pagar caro. Isso não tem conversa. Tá aí o Palmeiras, meu. Tá aí o Palmeiras. Todo mundo tá falando aqui que o Palmeiras é o candidato, é o grande candidato favorito, a título, né? Favorito. Por quê? Porque gastou dinheiro, trouxe jogadores que custam caro. Felipe Melo custa muito caro, Dudu é um jogador caro, o Borja custou muito caro. É o Guerra, Guerra. Vocês falam pra secar também, né? Pra botar. Mas você não acha que ele é favorito? Senhor. Mas qual é a folha do Palmeiras hoje? Não é só o único favorito. Não, mas você não acha que é o maior favorito no Brasil? Mas o Palmeiras hoje? O Palmeiras é o favorito? Não, junto com o Flamengo e o... Não, mas na Libertadores, é o Palmeiras. Qual é a folha hoje, Alê, do Paulo Verdão? Tá querendo esconder. Não. É, eu não sei quanto que é. É mais que o teu débito no bar ou não? Ah, acho que aí fica mais pesado, hein? É mais do que você cobra de decreto? Mas, nossa, que mas é o time que mais investiu em toda a América do Sul. Pô, tá louco, meu. Não tem o que discutir. Mas não é o único favorito. Ah, favorito, o maior. Mas o maior dos favoritos, na minha opinião. Não, da América do Sul. Da América do Sul, pra Libertadores, o maior é o Adriano, Palmeiras. O Palmeiras não é o maior favorito esse ano? Com certeza, com o elenco que tem, né? Pelo que investiu. Fala pra secar. Não, os caras trouxeram o melhor jogador do ano passado da Libertadores. Se a gente não fala que é favorito, vai ficar assim, fala que tá é antes. Vai ficar o Palmeiras é o favorito. É um dos. O Rudy tá dizendo que não. Na minha opinião, tem três favoritos. 13 milhões. Campeão brasileiro, mas não somos favoritos. Bom, um time com 13 milhões não é favorito? Na minha opinião, tem três times favoritos pra ganhar o brasileiro. Então é um dos, hein? Mas Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas você acha que os três, ok, favoritos? Não, não. Que Cruzeiro, não. Você não coloca... Mas pra ganhar brasileiro? Cruzeiro tá bem lá em cima também. Cruzeiro, pra ganhar brasileiro. O Lolo concordou comigo, vocês não xingaram ele. Acho que o Grêmio é até melhor que o Cruzeiro. Ô, Adriano? Sim. O Rogério teve duas semanas aí, três semanas quase aí pra treinar o time. Quinta-feira vai pegar o Justiça e Defensa. Né? Time da Argentina. É... Você acha que o Rogério vai manter aquele começo de aquele padrão do começo de ano, de time extremamente ofensivo, correria total? Ou você acha que essas três semanas aí ele vai mudar alguma coisa no esquema? Ele falou que não vai mudar a proposta de jogo dele, né? Que sempre buscando ataque, né? A posse de bola. Só que tem que mudar muito, né? Pra se quiser obter algum resultado. Porque o time lá fora, quanto o primeiro jogo aí, jogou feio demais, né? Empatou 0-0, agora vai ter que ganhar de qualquer maneira, né? Aí não tem a dúvida que os caras vão jogar feio pra caramba. Isso aí não vai ter jeito. É. Time argentino vai chegar... Pô, esses argentinos que vêm aí, eles não perdem há 5 jogos. Ah, é? E quando falam não perde, é porque ganhou. Não é porque empatou, é porque ganhou os jogos, né? Time, hoje eu tava acompanhando a matéria que o Rogério falou que Justiça o Neilton evoluiu nos treinamentos, né? Mas vamos ver no jogo, né? Ah, esse negócio de treino aí, eu não... O Neilton é o melhor do treino, velho. Fala que o Neilton cresceu no treino? Neilton! Eu não confio... Essa história de treino... Não sei qual jogador velho aí que falava, né? Treino é treino, jogador... Joga é jogo. Quem que era? Romário. Didi? Didi. E Romário também falou. Didi, Mussum e Zacarias. Todos eles falam isso. Ô, Adriano? Quer falar mais alguma coisa? Pode fazer umas imitações aí? Pra ver se o Rui já adivinha. Rapaz, é bom de imitar, hein, então, mas você tem que imitar, porque os caras ligam aqui, quer imitar o Rude, né? É. Não tem que imitar o imitador, tem que imitar o... Ah, mas agora você meio deu uma broxada. Eu vejo os caras ligar aqui, os caras querem imitar o Rude. É, mas o cara é fã também, não. O Woody é imitar, o Woody é catar a mulherada dentro do banheiro, não sair do axé. E aí, Sombra? Eu já falei. Não, não, eu não vou axé, eu não vou em axé, vou em funk. Soletrando. Pior do que eu pensava, né? Hoje ele já mandou um passimônia, né? Não, não, foi o Robertinho. Axé é uma nova dança. Gente, vamos dar oportunidade do Adriano fazer as imitações dele. Eu tô sendo zoado pelo Mota, eu tô mal hoje, né? Duas vezes já. Hoje é o dia do Mota, né? Pô, mas imita aí pro Woody. Vamos ver aí, vai. Não, pra todo mundo. Quem que vocês querem que... Você que manda. Diz aí, você diz quem você vai imitar. Imita o BB King, velho. Imita o Rei Charles. Vai, ele pediu, velho. Quem que você imita? Fala, não vem com o Lula, Silvio Santos de novo. Quero ver imitar o Zé. Imitar, velho, quem ele quer. Imita a Carmen Lúcia. Atenção, gente. E aí, os caras tá tirando onda aí, mano. Aí, mas você foi no programa, e aí? Quem que é esse? Quem é esse? Não, se fala quem é esse, é Mano Brown. Zé Leduca. Falando quem é esse, peraí, ferrou. Peraí, não, Mano Brown. Peraí, vocês estão de sacanagem. Ah, eu não tô, eu não... Quem que é? Eu sei quem é. Mano Brown. Zé Leduca, não é? Mano Brown. Vai. Próximo. Mais uma, vai. Vocês estão loucos. Vai. Tem mais aí, Adriano? O próximo. Tá desanimando o rapaz, aí. Adriano? Ah, legal, ele suicidou. Fala aí que o repertório aqui tá... Vai, não, vai. Não, deixa o cara... Mano, melhor. Peraí, vamos deixar o cara tranquilo. Vai, tranquilo, vem vai. Aí, quem que você quer imitar agora? Menos Lula e Silvio Santos. Vai. Vixe, Lula e Silvio Santos é manjada, né? É, muito. Vai. Imita o Rude quando o Mano Brown tava aqui. Vai. Vixe. Some. Rude amarelou, hein? Some sem dar tchau. Vai, imita o Rude. Imita, pô. Rude amarelou. Imita. Deixa aí, para ele. De... Eu tô tentando chamar ele pra imitar. Deixem o menino imitar. Vai, imita aí. Imita quem? Quem você quiser. Dá tchau, vai. Vem lá, Torraca. Pera, você não queria imitar, meu velho? Imita. Imita aí o Sérgio Moro, por exemplo. Vamos ver. Não, imita. Quem Sérgio Malandro, vai. Peraí, deixa eu falar com o rapaz. Quem que você sabe imitar? Vamos lá. Não, calma, vamos lá. Quem você sabe imitar? Pera. Quem você sabe imitar? Pera! Ô, quem você sabe imitar? Vamos lá. Deu um branco agora, por falar deu branco. Deu branco. Então dá tchau, vai. Tchau. Ô, Bai, eu ia imitar também, mas deu branco aqui. Bom, se deu branco, imita o pintor, velho. Vai. Dá tchau, vai. Então tá bom, Adriano. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Vocês todos aí, Benjamin. Deixaram ele sem graça. Benjamin. É, às vezes a gente tem que acabou com o cara, velho. Tem que ser sincero. Acabou com o sonho do rapaz. Por mais que a gente não tá vendo o cara, mas fica o nome. Pra que pagar esse mico? O Rude tem razão. O Rude? Quer aprender? Vai lá no stand-up dele lá. Ah, mas o Rude podia dar uma força, ele desdenhou um pouco. Você bem lembrado, stand-up. Vai lá no meu stand-up. Tem open mic lá. Sexta-feira, adivinha onde que eu vou fazer show? Tem open mic lá. Lá no Corinthians, pô. Mas tem open mic? No Corinthians. Vai ter open mic lá, não? É, pô. Hein? Quero saber. O quê? Vai ter open mic lá? Não, não. Não, esse não? Dia não pode, não, porque não. Tem o horário certo pra acabar. Não, ele, todo cara que entrar no auditório ganha um dardo. Cada dardo adicional eu sou bem reais. Aceito lá, eu saio até no placar da Arena Corinthians. Saio no placar, às 21 horas, sexta-feira agora, dia 12. 12! É a primeira vez meu solo lá no Teatro do Corinthians. Espero todo mundo lá, todos os ouvintes. Os caras puseram até número da rua pro pessoal. Número na rua pro pessoal achar onde é a apresentação. Tem, amigo, São Jorge 777. É isso aí. Não, eles que puseram agora, por causa do show. É, não tinha. São Jorge 777. Vamos lá pro telefone, é o terceiro ouvinte, esse é o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Viu? Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Viu? Viu? Viu? Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Esse é o pequenininho. É o pequenininho. Esse é o pequenininho. Alô? Alô? Quem fala? Miguel. Ô, Miguel, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Um abraço, seu Miguel. Opa! Um santo na terra. Santo. Miguel. Seu Miguel, pai da Lê, da Aline, sogro do Sombra. Miguel, parceiro de copo. Uma figura velho. Fantástica. Fantástico. Que é isso? Esse parceiro abençoado. De quê? Ele tava no navio. Parceiro de copo. Tava no navio. A gente. Manda, é. Eu e Miguel, a gente tomba, tomba latinha no navio. Ah, é? Seu Miguel é santo. Ô, Miguel, e é Miguel do quê, hein? É João Miguel, na verdade. E do que mais? Álvaro dos Santos. Quantos anos, hein, Miguel? 32. 3.2, aí, Vê. Com o Benjamin bocejando no ar aí, ó. Não tem aquele do hino lá? Qual hino, RG? Salve, Álvaro, lindo do pendão da esperança. Ah, não, não, sensacional. Não, não, sensacional. Que tal uma A 2-0? Ah, mas não, 0? Olha, gente, o trocadilho do Mota hoje foi o único que ganhou 10, hein? Ô, Mota quebrou minhas pernas, velho. Mota, olha. Olha. Mota hoje. Arrependeu, hein? Ah, hoje. Ô, Miguel, na minha época. Ô, Miller. Na minha época. Como era na sua época, o Mimi Miller? O Carlos Miguel? O Carlos Miguel? O que era do Grêmio que jogou no São Paulo? Na minha época, eu jogava muito melhor que o Messi. Muito melhor. Caraca. O André Luiz lateral esquerdo era muito melhor que o Marcelo. A mãozinha. Na minha época, sobre... Na minha época. Na sua época. É, na minha época. O Carlos Miguel era melhor que o Messi? Muito melhor. Tomava o Messi táxi. Não entrava, não entrava no vestiário. Na minha... Muito melhor. Muito melhor. Entrava no vestiário. Pavão, tô chegando. Na minha época. O André Luiz, lembra o lateral esquerdo? Lembra. O Atirson, na minha época, era muito mais que o Marcelo. Muito mais que o Marcelo. Atirson. Na minha época, o discador do bol era muito melhor que o Wi-Fi. O André Luiz O André Luiz tinha uma relação de ódio comigo, lembra? É. Ah, mas você mereceu na época, né? Você falava mal dele, né? Ah, mas assim, passa a impressão... Não, ele me fez as pazes. Entrou na fila, né? Desculpa, falei, não tem nada contra você. Entrou na fila. Aí foi jogando no Paris Saint-Germain, me deu uma camisa. Aí depois a mulher dele falou que era pra eu devolver a camisa. Ah, é? Tipo Rodinei, beleza? Você fez as pazes com ele, não com ela. Eu não sei nem quem era, mas ele tinha uma birra comigo. O que ele falou pra ele? Entra na fila, tá, irmão. Nos Estados Unidos. O André me falaram, né? Na Califórnia também, né? Ele? Acho que sim, né? O Palinha tá em Boston. Palinha? Boston? Palinha é muito melhor. Boston. Ele tá bem pra caramba lá nos Estados Unidos. Palinha? É. Gente boa. Palinha é muito melhor cara, que o Suárez. Palinha é gente boníssima. O Suárez, Palinha é sangue bom demais. O Suárez hoje não vestia a camisa do Palinha. O Palinha não saia das baladas da rádio que ele morava aqui. É. Ô, beijo, não é o Atiço? Toda balada ele me ligava. Não é o Atirson, não? Sumiu, né? Nos Estados Unidos? Sumiu. Não, falo com ele de... Não, o André Luiz, vocês falaram. O André Luiz. Não, o Atirson, outro dia, ele tava num time aí de segunda divisão. Aqui, ficou, acho que ficou 10 horas empregado no time. Foi um negócio assim. E o bairro? Ó, Miguel. Oi. Bairro, né? É, bairro. Vila Medeiros. Vila Medeiros. Zona Norte. Vila Medeiros. Norte. Cara, posso até comentar, fazer um comentário? Faz aí. É pra denegrir alguém? Não, não, pelo contrário. Ah, então tá, edita, mano. Então pode. Edita. É, então eu sou vizinho, eu sou vizinho da avó do Portuga. Portuga. Ah, e ela tá bem? A dona Joana tá ótima. Dona Joana. Morava ali na Gustavo Adolfo, né, mano? É, exatamente, eu moro na Gustavo Adolfo. Ah, ali perto da Loreto e tudo mais, pá. Isso, isso, manda, isso. Manda lá um abraço lá pra vovó. É, pode crer. Outro dia eu tava no Mocotó, mano. Pô, Mocotó é da hora. Mocotó é bom, né? Hein, velho? Da hora, pra ver. Legal. Eu moro praticamente do lado aqui. Eu quero Mocotó. Você já tomou Mocotó, Benja? Horroroso. Ah, Benja, mas delícia. Só erra, amigo. Só erra. Isso foi brincadeira. É uma delícia. Caldo de Mocotó? Pô, é uma delícia. Bom é açaí. Botinha, só erra, amigo. Eu gosto muito. Açaí. Guardiã. Zumo de besouro. Tudo a ver, Mocotó com açaí, velho. Velho, aí o time? Ah, sobe o hino, é o campeão do século, o Palmeiras. Verdão, verdão, campeão do século só tem um. Verdão, boa. Mas acabou o ingresso, hein? Pô, que pena, hein? É, que pena, rapaz. Acabou o ingresso, ia descolar pra você, mas não tem problema. Vai lá na. Faz o seguinte, ó. A revendedora Bridgestone troca o pneu lá e é nóis. Desafio pra você? Como é que eu não entendi? Posso lançar um desafio pra você? Desafio? É. Oh, sei lá, rapaz. Manda, ué. Manda, eu não sei se eu vou saber de responder. Desafio, maestro. Mas o que eu ganho com o desafio? Nada, pô, você só pensa em dinheiro. Lógico. Você só pensa em dinheiro. Música de desafio. Sim. Oi? Tá, vai de você, eu não quero nenhum par. Um ingresso só basta. Vai de eu você. Eu deixo uma polêmica no ar. E se não ficar mais de 5 minutos nesse debate, você me responde. Vai. Ah, eu deixo uma polêmica. Que pai. Todo mundo tá falando a respeito de uma fusão entre o Alexandre Matos e o Cuca. Sim. Não sei se isso de fato, né, é verídico ou não. Não, sim. Não é verídico. Vá. Então, pois bem, eu tive a oportunidade de conversar com o Alexandre Matos, bati um papo com ele é um cara super humilde, legal pra caramba. E assim. Se houvesse essa discussão entre Cuca e Alexandre Matos, quem o Palmeiras mandaria embora? Se houvesse? Mas é uma bobagem isso. Se fosse verdade, se fosse verdade. Uma hipótese. fosse verdade, você tinha que escolher um, Domênico. Ah, mas não tem. É tipo essa, o penhasco. Não. É o penhasco. Ah, é o penhasco. É o penhasco do estádio. O penhasco do estádio é a brincadeira vai, Domênico, mais responde. Ó, pra aquecer, pra não ir direto. Vale penhasco. Por exemplo, o Domênico, tá o RG e o Cuca no penhasco. Você tem que salvar um. RG. Aê, chupa. Pra aquecer. O Alexandre Matos ou o Cuca? Quem é mais importante pro Palmeiras hoje? Não tem nem comparação, hoje, hein? Por exemplo, a você. RG ou Tite? O RG, é, boa. Eu vou perguntar. Não, não, boa. É. RG ou Tite? Meu, você tá louco. Eu ainda pisava nos dedos do RG pra cair. Que é isso? Nossa, aí você vê o tá amigo. Tá louco, Tite? Falou de coração, velho. Ah, eu sou sincero. Mas você vai esperar o quê? Você vai esperar. Sobra, tá o Mota. Mas ele já não sente mais Sobra, tá o Mota e o Rogério Ceni no penhasco. Você tem que salvar um. Rogério Ceni, lógico. Dane-se o Mota. Você nem gosta. Se tiver, por exemplo, Sombra. Você nem gosta dele. Ó. Se tivesse no penhasco, o Mota numa ponta e na outra ponta, ninguém. Você salva quem? Quem o quê? Se tivesse numa ponta do penhasco, o Mota e na outra ponta não tivesse ninguém. Ó, seus amigos. Você faz o quê? Eu ia falar com ninguém, né? Nossa, pessoal, a gente tá 18 anos fazendo programa. Tá o Jô no penhasco e o. Olá, sou o Alê. Você salva quem? Entre o Jô e o Alê? É. Ah, desculpa. O Romero ou o Alê? Não, o Romero e o Alê. Salva o Romero, salva o Jô. Isso, mano. Desculpa, Alê. Você vai fazer decreto no inferno. Até o Gandula, né, mano? Ô, mano, aí esse até o Gandula lá que ajudou o Corinthians. Ô, mano, eu vou te dar uma oportunidade pra você pedir perdão, Maurício. Maurício. Ô, Alê, tá no precipício aí o Mota e o Romero. Agora, trouxa. Já fez? Fica quieto aí. Tá tirando foto aí também. Ah, vai lá. Mas fala de novo, que é divertido, aí, vai. Ô, deputado. Aê, tá o Mota e tá o outro deputado. Olha, eu prefiro jogar baleia azul, tá ok? Não, tem que salvar um. O Mota e a deputada Jean? Nossa! Rapaz, é difícil, hein? Olha, pacificamente ia tentar num tap empurrar os dois. Se não desse, eu prefiro o Mota, que pelo menos a deputada tem alguma função no Brasil. Ele não cuspiu em você. Nossa! É, mas o Mota. Eu já não falei que eu vou ignorar você agora. É, o Mota nunca cuspiu em você. É verdade, Mota. Mas mesmo assim, empurraria eu você. Eu vou ignorar você agora. Não, falo, não escuto mais com idiota. Ô, Miguel. Oi. Nossa, eu não sei se foi agressivo. Oh, o cara não deu 5 minutos não de polêmica. É, não deu. Aí... Ah, mas o Domênico também não respondeu. É que o Domênico quis matar agora. É, né? Pipocou. O Domênico falou pipoca, hein? Pipocou. Ah, não pipoquei nada, é que vocês começaram, não, se fosse quem contra quem. Aí tava esquentando. Mas é bobagem. É, tava esquentando. E agora, então você salva quem? Bobagem. Não, ele não salva ninguém. Salva o Alexandre Matos. A pergunta dele não foi essa, foi outra pergunta. Mas, ô Miguel, já inventaram outra coisa. Que pra saber quem mandaria, quem não mandaria, precisa saber, assim, quem tem razão dentro do contexto. Então, reformula a pergunta pro Domênico que ele vai te responder. Vai não, lá. Mas não tem como. Peraí, não, deixa ele reformular. Isso precisa saber a diretoria do Palmeiras, o presidente que tem que ver. Não, mas ele quer perguntar pra você. Fala aí de novo, opinião. Amigo. Vamos lá, então. Vou fazer essa pergunta, então. Reformulando. Hoje, quem é mais importante pro Palmeiras? Os dois. Não, mas tem que escolher um. Um só. Os dois, cada um tem uma função diferente. Como é que vocês podem usar? Mas não dá, não dá pra falar. A Leila. Um cara administra o futebol, traz jogadores. Sem ele, o Cuca não faz nada porque não tem esses caras. Agora, e o cara sem o Cuca pra treinar os jogadores, ele não faz nada. Eu acho. Aí é aquela coisa assim, é cobertor curto. Cobre o rosto, fica o pé de fora. Não, mas vamos cobrir o pé, então ficou o rosto de fora. Porra, não tem, não Domínio. Tem. Não existe esse troço. Não eu tem. Acho mais fácil achar gente pra contratar jogador claro, do que um técnico. E a gente tá sobra, falando olha, do melhor olha, treinador sobra. Do Brasil. Só um minuto. Quando você tirando tem dinheiro, título, jogador... E nós estamos falando... aparece. Então tá, nós estamos falando hoje... do melhor diretor de futebol, ou não? E do melhor diretor. Esse nível de como diz o Bebê. Erra, certo. Tudo bem, erra, certo? Como assim, erra, certo? Eu não penso meia vez, eu fico com o Cuca, mas não penso nem... Também. Posso dar uma opinião? Claro. Acho que os dois são fundamentais pro futebol. Mas que a coisa ande. Os dois são ótimos, mas contratar com dinheiro é muito mais fácil. É isso aí. Também acho, mas ele não tem culpa. Não, mas jogador não, mas não é culpa, bom, mano, vai aparecer toda hora. Cara, contratar com dinheiro é mais fácil desde que o cara entenda de futebol. Se o cara não conhecer futebol, velho, não adianta nada também. Ah, mas não precisa entender muito de futebol. Pra você contratar lá o Guerra, o Borja, o Felipe Melo. Desculpa, eu acho que não precisa entender tanto de futebol. Só um minuto. Existe oportunidade, apareceu oportunidade. Vocês estão sendo. Só um minuto, vocês estão sendo. Peraí. Não, pera lá. Leviano. É, levianos, porque olha, o Matos, ele não está agora. Ele não chegou agora e contratou agora esses caras. É. Esqueceu que ele contratou ano passado? Ele tá no time do Palmeiras desde quando? 2015. Ele ganha a Copa do Brasil porque ele trouxe jogador. consequentemente, o Campeonato Brasileiro, porque trouxe também Moisés, que era desconhecido, Tietê, que era desconhecido. Deu chapéu em todo mundo. Pera só um minuto. Dudu. Pera, vocês estão esquecendo, Tietê, pô. Revelação. Como assim? Aí o cara só vê agora. O cara trazendo agora que tem dinheiro. O Dudu era pretendido por Corinthians e São Paulo. Mas ninguém sabia se ia dar certo, Sombra. Ah, mas não. E outro, o Tietê, todo mundo sabia que ia dar certo? O Moisés, que tava, era um refugo, não sei aonde, que tava jogando na Ucrânia. Domênico, era um cara que dava certo. O Moisés foi o Matos que bancou. Revelação do Campeonato Paulista. Então, assim, e foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. Vitor Hugo. O Vitor Hugo veio lá do América, sei lá onde. O Mina. Eu quero achar o bom, é lá no Novo Horizontino. Não, mas ele achou no América, o Vitor Hugo. Hã? Na América! Não, mas não tô falando que ele é ruim, só tô falando que o Cuca é melhor. Não, não estamos aqui para dizer quem é melhor. Ele está perguntando quem você mandaria embora hoje, cara, se você mandar alguém embora, é isso? O cara foi bem na polêmica. Ele escolheu um, foi bem. Escolheu o Cuca. O cara foi bem, o cara foi bem. Miguel, agora, a sua polêmica é ótima, a sua polêmica foi ótima e gerou polêmica, claro. Mas nós estamos chegando próximos ao final do programa. O único problema foi esse. É. Que ele tinha que ter ligado mais cedo para fazer essa polêmica. Mas esse assunto, com certeza, se estenderá amanhã. Ah, vai. Na edição de amanhã do Estádio 97. E com tudo isso, o Domênico não respondeu. Não respondeu. E nas mesas... ele não quer mandar ninguém embora. E nas mesas dos bares também, velho. É, nessa hora que o legal, tem... O legal disso tudo é que vocês são o melhor programa hoje de debate esportivo. Eu acho que é o de vocês. Obrigado. Eu acompanho alguns outros e eu vejo o Mano, cara, eu tinha uma resistência com o Mano, mas eu vejo que ele é um cara imparcial mesmo, em certos... Obrigado. Sempre, é que você é infeliz, velho. Tá certo que de vez em quando ele dá uma forçadinha. Forçadinha pro Corinthians, né, o timinho dele, mas faz parte, né, meu? Porque o paulista prego. O fanatismo, mas eu quero parabenizar a todos aí pelo trabalho de vocês, cara, que é impagável mesmo, viu? Parabéns a todos. Não, é pagável, velho. Tá certo, amigão. Olha, grande abraço, obrigado. Ligue mais vezes e traga mais polêmicas. É difícil. Mas, ó, e aí, ganhei ou não ganhei? Pelo menos um. Não dá. O Domênico não respondeu. Se tivesse, velhinho, você ganharia. Infelizmente, cara, não tá no alcance. Só tinha dois pares hoje. Infelizmente. Eu tô desde o começo tentando ligar, cara, de verdade. Infelizmente, eu vou te dar aí um par de ingressos pra você ir na festa junina do Energia na Veia, tá bom? Eu fico agradecido. Você vai mandar um e-mail pra ba@97fm.com.br. O Bota já caiu? É bar. Eu não sei quem deu essa responsabilidade pra ele. Eu vou no bar. @97fm. E o bar depois vai combinar quando que você vai poder pegar os seus ingressos, tá bom? Legal. É BA, né? Valeu, cara. É abraço. BA é o quê? Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Hein? Valeu. Esse foi o momento sem parar. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro. Rapaz, é um momento sem parar. Desculpa, tô falando sem parar. Tudo é carro, HDI, sem parar. Tudo bem, vamos falar de sem parar. Porque todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, né? Todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina, entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar? Ser VIP é um baita conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Extra. E no Extra você tem várias opções de presentes para sua mãe com menor preço. Dia das Mães é no Extra, aproveite. TV LED 24 polegadas LG por apenas R$ 899,00 ou em 10 vezes sem juros mensais de R$ 89,90, pagando nos cartões Extra. Home Theater Samsung HT por apenas R$799 ou em 12 vezes sem juros mensais de R$66,58 pagando nos cartões extra. Máquina de café multibebidas, três corações, por apenas R$349,90 ou em 12 vezes sem juros mensais de R$29,16 pagando nos cartões extra. Múltiplos, multiprocessador Philco, 475 watts, por apenas R$169,90 ou em 6 vezes sem juros mensais de R$28,32 pagando nos cartões extra. Todos os fornos elétricos com 25% de desconto. Todos os refrigeradores Frost Free com R$400 de desconto. Já sabe, né? Economia de verdade é só no Extra. É isso aí. Agora sim vou falar da HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Tem abraços aqui, ó, o pessoal que veio. Muito bom, garoto. Um abraço pra esposa do Eliziel, a Carla e os filhos, Júlia e Arthur. Muito bom, corintianos! E também a RG, as pessoas pediram pra Flávia Pinheiro, namorada do rapaz aqui do Kaique. Mando, eu amo ela, por favor. Muito bom! Flávia Pinheiro. Boa, Serginho. Boa. Daqui a pouco lá, vai levar um cartãozinho. Quantas horas vai e volta? Já! Camiseta do estádio foi pra quem? Gilbert Samuel! Seria Gilbert? Gilbert. Não, cada um Gilbert o que quiser. É, também. Está de volta amanhã, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Tchau. Ah, tem intervalo político agora, né? Eita, nós. Lá vem ladainha. Né? Então, olha. Não começou ainda, Bá? Ah. Os caras fazem a gente acabar as coisas correndo aí, não tem. Falou que já tá vendo aí os ingressos pra festa do Energia na Veia? Sim, a venda inclusive no site ticket360.com.br. Aproveita, viu? Os ingressos de pista estão a R$40. Crianças a partir de 5 anos e até 10 anos, criança nem paga ingresso, mas tem que estar acompanhada dos pais, tá bom? Verdade, festa junina é sensacional, já virou tradição, viu? Galera do ABC, atenção, festa junina da véia, 24 de junho, lá na estância Alto da Serra do Eloy, tá bom? É sensacional. Agora sim, começou a jada. Tchau. Brasil para baixo, a economia despencou, a renda caiu, a inflação disparou, o país perdeu credibilidade. Milhões de brasileiros ficaram desempregados e todos vimos o que aconteceu. Agora é hora de trabalhar para reconstruir o Brasil, porque é possível vencer as dificuldades e colocar o Brasil de novo no caminho do desenvolvimento. Não é isso, senador Agripino, presidente nacional do Democratas? Só existe um caminho para o Brasil superar a crise. Avançar com as reformas estruturais, criando condições para o país voltar a crescer e voltar a gerar empregos. E entre as reformas, uma especial para nós do Democratas, a reforma da educação. Preparar os nossos jovens, oferecendo um ensino de qualidade. Isso é fundamental para construir um novo Brasil, iniciando um ciclo novo de desenvolvimento, que seja mais sustentável e chegue para todos nós brasileiros. Quantos médicos, engenheiros ou advogados o Brasil perde quando não oferece educação de qualidade? Quantos jovens talentos são obrigados a abandonar seus sonhos porque governos, sem compromisso com o futuro, não fizeram as reformas no ensino que o país precisava? O Brasil não quer mais ser o país de jovens sem futuro. O Brasil quer ser o país do presente, com jovens preparados, oportunidades e esperança no amanhã. E para construir esse país, só existe um caminho. Educação como prioridade. Com a palavra, o ministro da Educação, Mendonça Filho. Quando nós assumimos o Ministério da Educação, o quadro era de muita dificuldade. Porque o governo anterior e a gestão anterior tinha cortado cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento total do Ministério da Educação. E a gente tinha que refazer o orçamento, priorizando as áreas estrategicamente mais relevantes por parte do Ministério da Educação, fazendo com que se retomasse obras e ações, garantimos a continuidade do ProUni, que é um programa que garante bolsas integrais e parciais a estudantes carentes que acessam as universidades em todo o país. Garantimos a continuidade do FIES e, ao mesmo tempo, ampliamos uma vertente nova do Pronatec, que é justamente o Mediotec. Qual é a lógica do Mediotec? É a possibilidade concreta para o jovem que estuda numa escola pública estudar também um curso técnico, facilitando o seu acesso ao mercado de trabalho. Mudar a educação no Brasil é fundamental para que a gente possa garantir às nossas crianças jovens um futuro melhor. Nós temos 2 milhões de jovens que deveriam estar estudando o ensino médio no Brasil e estão fora da escola. A gente tem um desempenho em português e matemática hoje pior do que há 20 anos atrás. O Ministério da Educação está dedicado a encarar os principais desafios da área educacional brasileira. Prioridade para a questão da alfabetização. Uma criança bem alfabetizada, ela terá um outro desempenho em toda a sua vida educacional. A questão da formação de professores. A questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é justamente a definição da orientação do currículo que deve ser seguido e elaborado por estados e municípios por todo o país. Eu participei de vários debates, tendo em vista os temas mais relevantes relacionados à educação, como, por exemplo, a reforma do ensino médio em escolas, junto a estudantes, professores, pais, diretores, educadores e pesquisadores que atuam na área da educação. Nós debatemos de forma muito franca, para que a gente pudesse colher opiniões e contribuições para a implementação da reforma do ensino médio. Sem o apoio do presidente Temer, seria impossível que a gente pudesse avançar na reforma do ensino médio, que é a reforma mais importante nos últimos 30 anos. Meu sonho, meu desejo é que a educação pudesse se tornar um grande consenso nacional. Qualquer país no mundo que conseguiu dar saltos em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento, de justiça social, o fez através da educação. Se todos se derem as mãos, se unirem em torno da educação, eu tenho certeza que nós vamos transformar a realidade do nosso querido Brasil. Nas ruas, a reforma da educação ganha cada vez mais a aprovação e o apoio dos brasileiros. Enquanto o ministro Mendonça Filho tira do papel a reforma do ensino, que vinha sendo debatida há anos e nunca era realizada, o prefeito ACM Neto está transformando a educação em Salvador. Fala, prefeito! Há 4 anos atrás, quando eu cheguei à prefeitura de Salvador, a educação estava vivendo um verdadeiro caos. Salvador tinha o pior IDEB dentre todas as capitais do país. A nossa rede escolar estava praticamente destruída. Ao longo desses 4 anos, nós aplicamos 76% de todos os investimentos da prefeitura nas áreas mais carentes. E o grande destaque foi o investimento na educação. Melhorar a qualidade da educação. Olhar as nossas crianças como o futuro da nossa cidade. E a gente começou fazendo isso exatamente pela pré-escola. Salvador tinha 20 mil vagas para as crianças de 0 a 5 anos, ou seja, de creche e pré-escola. Nós, em apenas 4 anos, dobramos o número de vagas. Salvador foi a cidade, no último IDEB, dentre todas as capitais, aquela que mais avançou. Nós saímos daquela vergonhosa posição de último lugar e avançamos 9 posições no IDEB. E a gente vai continuar expandindo, construindo novas creches, implantando novas pré-escolas, ampliando a nossa rede. Porque, acima de tudo, a gente sabe que investir nessa criança é a garantia que depois ela vai continuar aprendendo e viver e ajudar a construir uma sociedade muito mais igual. Em vários bairros de Salvador tem sido construída novas escolas. E isso é bom para a comunidade, para os bairros, né? Para a população. A organização escolar, a limpeza, hoje está bem melhor. Ensino de qualidade é a base para garantir um futuro melhor para os jovens. Mas também é preciso criar oportunidades. Por isso, o Democratas lutou pela aprovação da Lei da Empresa Júnior, que incentiva o empreendedorismo, facilitando o acesso ao mercado de trabalho antes dos jovens concluírem o curso universitário. Não é isso, Bruno Casuhiro, presidente nacional da Juventude do DEM. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que regulamenta as empresas juniores. Isso é importante, porque prepara o jovem para o futuro e estimula o empreendedorismo e a inovação. Isso faz toda a diferença para a nossa juventude e para todo o país. A reforma da educação é a base para o nosso futuro, mas o Brasil também precisa cuidar do presente. O Democratas está na luta, pronto para ajudar o país a retomar o rumo certo, o rumo do desenvolvimento. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O Brasil já começou a sair da crise, mas ainda precisamos avançar mais para garantir a retomada do desenvolvimento de forma sustentável. Como presidente da Câmara dos Deputados, estou trabalhando para que a Casa cumpra sua missão, debata e aprove as reformas que o Brasil precisa. São essas reformas que vão permitir que o país tenha credibilidade, estabilidade e condições de voltar a crescer e gerar empregos, garantindo um futuro melhor para os brasileiros. Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara. O Democratas está comprometido com a reconstrução do Brasil, para que o nosso país reencontre o rumo do desenvolvimento. A nossa bancada está participando ativamente dos debates, dialogando com a sociedade, com empresários e com trabalhadores. É assim, com empenho e responsabilidade, que contribuímos para a construção de um país melhor, com mais empregos e mais oportunidades. Professora Dorinha, deputada federal. Mais de 13 milhões de trabalhadores estão desempregados. E são eles os que mais sofrem com a crise. Por isso, as reformas precisam ser debatidas e implantadas logo. Não só para recuperar a economia, mas também para melhorar a educação e aumentar as oportunidades para os jovens. Porque só assim o país terá condições de voltar a crescer, gerar empregos e ter mais justiça social. José Carlos Aleluia. Depois de 3 anos de recessão e empobrecimento dos brasileiros, a economia começa a dar sinais de recuperação. A inflação caiu e está sob controle. A indústria começa a reagir e o agronegócio segue mostrando a sua força. Mas estamos longe de superar a crise. Por isso, precisamos avançar nas reformas, superar os graves problemas do presente e preparar o Brasil para gerações futuras. Senador José Agripino, presidente nacional do Democratas. O Brasil está vencendo a crise, retomando a esperança e o caminho do crescimento. Mas ainda falta muito. E o Democratas vai continuar ajudando na reconstrução do país, com propostas, com responsabilidade e com muito trabalho. O Brasil vai vencer. Democratas, trabalhando para construir um novo Brasil. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Você não está na política para melhorar de vida, mas para que o povo melhore de vida. Não gaste mais do que pode. Quem vai repor esse dinheiro não é você, são os brasileiros. Não faça discursos. Faça. É verdade. Para reconstruir o país, temos que começar pelos princípios. Quinta, às 20h. No seu rádio, PSDB. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo.

Till the sun.